tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e junto comigo aqui, Leoz. Ah, obrigado pelo convite, eu que adorei estar aqui. Que ódio! Olha, já que Zano não vim hoje meter o atestado, eu vou ter que representar ele, né? Então vamos lá. Shot, outro shot, que passa em a garrafa. Aqui só as reais, as falsas foi com de fora. Donas do clube, no after umas rainhas. Não provoca a gente, porque pra louca é louca e meia. Essa parte final eu confesso que eu tenho dificuldade de cantar. É, porque é um jogo de muitas palavras. É, porque elas emendam um verso no outro, né? Sim, é, são muitas palavras assim, né? Que não fazem tanto sentido, mas serviram. Serviram, porra. Como? Serviram. Isso tenho que assumir. Diferente das do outro grupo, né? Nossa, foi pavoroso. O outro grupo. Obrigado, adorei estar aqui. O outro grupo foi péssimo. Não teve nada. Para dizer que não teve nada, teve a Tristão Soledad caindo no chão. Teve a dona pesada no gogó de Desirê, né? Ai, eu amo. Eu achei muito que Desirê ia ficar ali fragilizada depois daquela pesada. Eu também. Ah, menino, como você disse, Zanon hoje meteu um atestado. Na verdade, ele trocou a gente por Bruno Luiz, né? Trocou a gente por Bruno Luiz. Essa é verdade, mas Zanon. Que não fase. Passar... É, trocou a gente por Bruno Luiz e a Amanda está presa no menos... trânsito. Só se pelo menos pelo Vênus Podcast, né, que tivesse trocado a gente. Aí tudo bem, aí a gente aceitar. É. Mas trocar a gente por Bruno Luiz, se bem que eu amo o Bruno Luiz, né, amigo, então... Eu também trocaria. Você já trocou, inclusive. Verdade. Ai, que ótimo. Ai, ai. E a Amanda tá presa no trânsito, mas daqui a pouco estará aqui entre nós, né, nossa gostosa. É. Entre 2 horas e 2 horas e meia, aparece. Ela tá chegando aqui. Que é próximo, né? É próximo, é próximo. Assim, se for, no, se for Evelyn, né? Porque a Amanda tem muitas sobrinhas, então eu nunca sei qual é a sobrinha em questão. Não, eu acho que é a pequenininha, a Rebeca. Ah, pequenininha. Essa eu não sei. Não vou estar sabendo. Ela tinha me falado que ela ia pra essa festa em algum momento, quando eu tava marcando sede. Mas eu não entendi que lugar é esse sem Uber, né? É. Porque se fosse de Evelyn, realmente é próximo da casa dela. Se a festa tivesse sido naquele restaurante do Mirante, que ela e a Evelyn levaram uma vez, que realmente não passa nem carro, pode ser que seja. Aí, né, menino? Quando mas chegar... aí não é próximo da casa dela. Não é mesmo, não é mesmo. Mas é uma delícia aquele lugar, eu amei. Ai, quando você vai voltar? Ah, você não me chama? Que? Pô, está convidado agora, pode voltar. Então tá, semana que vem tô aí. Pode voltar, e a gente também tem que ir aí. E eu vou falar assim, obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Eu que adorei estar aqui. Ai, que ódio, que ódio. E você pediu pra avisar, o seu áudio tá com aquele barulhinho mesmo, mas tá bem pouquinho, tá? Só pra gente deixar aqui registrado. Vou mudar o plug aqui, você me fala se melhorou. Tá bom, vamos lá. Ao vivo pra todo o Brasil, 21 horas e 30 minutos horário de Brasília, tá? Que aqui é vida real, vocês sabem como é, vocês sabem que aqui não tem... Não tem lero-lero. E aí, como estamos agora? Menino, eu acho que não é um problema do plug. Deve ser algum ajuste no áudio, porque quando você fala um pouco mais alto, que ele tende a dar essa estouradinha, mas tá de boa, né? De boa, de verdade. Será que é aquela questão do ajuste? Porque não tá marcado aquele ajuste automático do volume. Será que você marca melhor? Às vezes. Vou marcar, hein? Você me fala. Tá bom, mas... Tá bom? É muito. Tá excelente. Então, obrigado pelo convite, eu que adorei estar aqui. Parou mesmo. Olha aí. Ó, gente, se eu soubesse que era fácil, assim. Parou mesmo, olha que loucura! Olha, shot, outro shot, que tragam as garrafas. Gente, desculpa vocês que ouviram sede todo com esse áudio assim, né? Não foi minha culpa. Tá vendo? Culpa a gente resolve aqui problemas ao vivo. Ao vivaço, gente. Ah, é muito natural pra gente, né? Dar essa risada juntos. Ai, ai. Daqui a pouco a gente explica para as pessoas, que obviamente elas sabem, né? Se elas são cronicamente online como a gente. Ah, vai ter muita gente que não conhece. Pode ser. Inclusive o podcast em questão, as pessoas não vão conhecer mesmo. Menino, mas dando um highlight, é para dizer que a gente não fala nada de Brasil. Ontem, né, quarta-feira, tivemos aí o 24º prêmio Grande Otelo, né, do cinema brasileiro. Aí esse grande mousse para celebrar o filme nacional, né, menino? E não sei se você lembra que há um tempo atrás eles falaram que Ainda Estou Aqui não ia concorrer, ia levar um prêmio ao concurso, né? Uhum, é só um conjunto da obra. Exatamente. E aí a equipe falou assim, poxa, a gente queria concorrer, né? Afinal, nosso filme aí, né? Milhões. E, assim, eles concorreram e eles não souberam brincar, né? Porque eles estavam indicados em 16 categorias e eles levaram 13 prêmios, né? Então, meu Deus! Não sobrou muita margem pra galera brincar, né? Eles perderam só nas categorias de coadjuvante, né? Que tinha duas meninas indicadas a coadjuvante e tinha o Humberto Carrão indicado como coadjuvante masculino, né? E aí, não acredito, perdeu o Afonso Rottmann? Afonso Rottmann perdeu. Deve ser por causa da cabeça, né? Com certeza. Tão bom. Perdeu, né, menino? Que louco. Fantosão desse. E as meninas também perderam também essa barra aí. Então, mas foi só isso. Assim, vou falar aqui, né? Menino, mas esse prêmio é um chacota sem fim. Nossa. Não fala assim do Grande Otelo. Menino, teve uma hora, o áudio na transmissão tava estourado e tu não conseguia ouvir direito. E aí... Teve uma hora que a Bárbara Paz estava apresentando, né? Bárbara Paz e Isabel Filardi. A Bárbara Paz falou assim... Bárbara Paz, vencedora da Casa dos Artistas? A noiva do Chuck, ela mesma. Amo, Bárbara. Ô, Bárbara. Ela falou assim, agora a gente vai assistir um vídeo, não sei o quê. E aí, cadê o vídeo? Não entrou. Igual na gravação da Kelly, né? Gente, não viu o vídeo. Aí ela falou, a qualquer minuto. E aí o vídeo não entrou. E aí ela teve Meu Deus. Pra outra coisa. Camila Frender como nesse momento? Nervosa. E teve uma hora que o vídeo, né, a câmera tinha uma câmera estática, que assim, ficava distante, que a bicha tremeu tanto que eu achei que ela tava naquele terremoto que teve essa semana, lá de 8 bombas. Garoto. Que a câmera tremeu muito. Eu falei, gente, como é que podem fazer um negócio mambembe desses assim, né, gente? Mas complicated. Ó, falando em Bárbara Paz, chegou nossa paz. Cheguei, gostosinho. Chegou nossa paz. Olha aí. Ô, Mendy. Nossa paz é forte. Dica. Obrigada pelo convite, viu? Eu que adorei estar aqui. A Amanda deve estar boiando dessa. É sim, um pouco. Quando a gente ligar pra ela... Vai descobrir junto com o público, é. Vai. Tá bom. Ai, ai. Ainda bem que eu sou ouvinte, né? Sim. Graças a Deus. Ouvinte participante, né? Exato. Eu amo. Eu tô aqui dando pro Leoz o highlight do grande prêmio, né? Prêmio Grande Otelo, né? Que teve aqui no Brasil ontem, né? Ah, true. O Oscar brasileiro. Mas foi esse que Ainda Estou Aqui ganhou absolutamente todos os prêmios? Foi, menos a Afonso Rottmann e as meninas. Isso não Exato. Nada. Eles estavam de cada 16 categorias e eles ganharam 13. Caraca! Sendo que os 8 primeiros. Né? Sendo que os 8 primeiros prêmios da noite, eles ganharam todos os 8 primeiros. Cara, isso é ridículo, sério. Sempre que ia anunciar o próximo prêmio que eles estavam, ele falava: shot, outro shot, me tá sem a garrafa. Adoro. Ai, queria tudo que isso fosse verdade, gente. Mas o momento mais bonitinho desse prêmio foi porque Chico Bento ganhou, né? Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Ah, eu amo. Meu filho. Ganhou melhor longa. Meu filho. Ganhou melhor longa infantil, né? É porque Ainda Estou Aqui, não podia ganhar esse, né? Então. Beleza. Só faltava essa. E aí, o Isaac Amendoim tava lá, né? Ele foi uma das pessoas que foi receber o prêmio. E ele se emocionou, gente. Gente. Ele se emocionou. Eu tô Eu tô procurando aqui o vídeo pra gente mostrar pra vocês. Ele se emocionou. Foi muito bonitinho. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é o Chico Bento, gente. É, eu não sei se ele é talentoso, pois não vi o filme ainda, mas... Bonito, ele é. Fofo. Ele é demais. Você vai amar esse filme, Amanda. Já tô emocionando já. Boa noite. Ah, meu Deus. Ah. Ai, meu Deus. Que bom. Boa noite. É, pra mim é uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer pelo prêmio, receber esse prêmio aqui tão importante. E estar representando todos que fez esse filme lindo. Obrigada a todos, eu tô muito feliz, gente. Obrigada. E beijo, mãe. E beijo, mãe. E beijo, mãe. Acho que fiquei lagrimoso. Se fosse eu, mãe, já ia falar. Se ganhar, beijo, mãe, pelo amor de Deus. E beijo, mãe. É isso. E beijo, mãe. Ah. Eu amei. Foi o momento mais fofinho dessa cerimônia. Ele foi muito querido. Ele é muito querido. E não à toa, a gente fez esse corte lá onde eu trabalho, né? E, por incrível que pareça, esse corte bateu todos os cortes de Ainda Estou Aqui. Já tinha mais de 1 milhão de views aí em um dia. Ah, merecido. Merecido demais. Brilhou muito, nosso Isaac Amendoim. Ele é muito querido, muito fofo. Quero ver se me chamar de amendoim mesmo. Quero ver se me chamar de amendoim. É o quê, Mandy? O nome dele é Isaac Amendoim mesmo. Isaac Amendoim. Não, acho que é o nome artístico, né? Ah, tá. Isaac Amendoim. E ele tá agora na novela das 6, né? Ah, é? Ele tá mundo melhor? Ele tá mundo melhor, que ele faz o grande picolé. Amo! Melhor amigo de Candinho. Né? Que fofinho. Não é o filho de Candinho? Perdido? Não, o filho de Candinho é Samir. Ah, Samir Duarte. Samir Duarte. Sem neném, não? É, do Don Skip, né? Mas também, já que a gente falou de fofinho, fofinho foi isso aqui que a Netflix liberou hoje e que a gente ficou apaixonado, né? Porque postou o cartaz do filme do Caramelo. Oh, meu Deus do céu! Que fofinho! E as primeiras fotos do filme, né, gente? Caramelo, grande protagonista aí, né? Gente, esse cachorro vai morrer não, né? Espero tá que não. Todo mundo tá nessa, Zanon, de se morrer, se ele ia lá quebrar tudo. Espero que não morra. É, assim, eu faço minha nota de repúdio aqui, que apesar de estar parecendo muito fofo e o dono do Caramelo também tá muito bem feito, um filme chamado Caramelo deveria ser sobre uma gata, né? Creio que você talvez esteja fazendo uma... Como se diz quando a gente pega a cultura de outro povo e se apropriando. Exatamente. Você tenha feito uma apropriação cultural ao colocar o nome de sua filha de Caramelo. Absurdo. Quando saiu... A sequência vai ser com a gatinha. É o Gostoso que Gostoso, o dono? Não, é Rafa Witt. Ah, Rafa Witt. Rafa Witt é o protagonista do filme. Mini, muito. Quando eu vi a foto de Rafa Witt, que eu achava que era Gostoso que Gostoso, eu falei assim, se eu fosse esse cachorro. E viu a rede chance. E aí, menino, Rafa Witt, nesse filme, ele é um chefe de cozinha. Né? Ele é um chefe de cozinha. Que faz cachorro. Que ele tá prestes a se tornar o cozinheiro principal do restaurante onde ele trabalha, né? Só que aí ele descobre uma doença. Não! Ele descobre uma doença. Sim. E aí, quem vai ajudar ele a vencer a depressão e a tristeza vai na ser Caramelo. O vira-latinha Caramelo, que é interpretado pelo cachorro Amendoim. Amo! Gente, Amendoim bombando vários trapalhos. Quero ver me chamar de Amendoim. Mas olha só, vamos lá. Vocês vão ver esse filme do Caramelo e vão me falar. Tá na pauta já. Olha aí. Se ninguém nem morrer, sei quando ele estreia, mas ele já tá na pauta. Claro, claro. Muito fofo. Eu amei, Zé. Agora eu queria abrir um questionamento sobre Rafa Witt pra vocês. Rafa Witt já tá beirando seus 40, né? Que isso? Deve nem ter 30 e alguns. Não, mas assim, né? Já não é mais teenager. Mas Rafa Witt é um twink, não é? Amigo, acho que não. Depende do dia. Não, eu acho que ele tem espírito de twink. Ele tá com 29. Olha aí. Caraca, Deus, dando 40 pro homem. É porque eu sempre... É porque pra mim ele tem essa cara desde muitos anos já, né? Sim. Não, ele tem a cara há muitos anos. Ele tem cara de jovem. Uhum. Mas como ele já... Mas o tempo já tá dando uma maturada nele. Já não podemos dizer que ele é um Troye Sivan da vida. É, eu nunca vi esse menino como Twink, não, pra te falar a verdade. Eu tenho um outro conceito de Twink. Porque quando a Tata Werneck que pegou ele, foi acusado de cougar, né? Ah, mas sim, ela é? Eu acho que ele, assim, ele tem cara de novinho, mas ele tem um corpo um pouco mais estruturado do que quando eu penso no Twink, vem na minha cabeça, entendeu? O corpo mais estruturado é muito bom. É, eu acho que o Twink é mais magrinho, mais mirradinho, baixinho, entendeu? Aí cara de adolescente. Tem 41. Tá? É, tem 41. Ah, então não é tanta diferença assim, não? Ele já tá beirando os 40. 12 anos, amiga. 12 anos. 12 anos é babado. 11 anos. 12 anos. E vale dizer que ela começou a pegar ele em 2019, né? Eita, tá. Olha. Há 6 anos atrás. Mas será quem pode julgar, né? Olha, eu não posso, definitivamente. Eu também não, né? Já dizia Pete, quem tem piercing no umbigo quer atirar a primeira pedra. Eu amo... Eu amo a entrevista que tá a Rafa Witt e o pai da Tá. Ah, e aí tá usando aquele detector de mentira e Tá fala assim, o que eu faço? O que eu faço de melhor? Uma coisa assim, Rafa Witt, sem hesitar, responde, boquete. Sim. E ela apavorada. Ela própria Camila Freire olhando pro pai. E a máquina diz que é verdade. Tá. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, que maravilhoso. Mas seguindo aqui no nosso bloco de notícias e amenidades, tivemos uma renovação que surpreendeu algumas pessoas pelo fato de que era para ser uma série limitada, né? Que é Indomável, uma série que tava na nossa pauta e a gente tirou da nossa pauta porque é muito chata, né? Ah, achei que vocês iam repescar ela. Não vamos, não. Poxa. Indomável é da onde? Indomável é da Netflix, né? Vale pra... Da vale Globo, menina. Adriana Esteves, Luísa Mirandinha. Ai, meu Deus. Green Hill. Muito melhor. Vale pelo Eric Bana, né? Que tá um derizão. Mas a série em si é chata demais, né? E aí ela foi renovada pra segunda temporada, mesmo sendo Limited Series, né? Tá na moda aí. Ou seja, estão inventando moda, né? A história já foi contada, já acabou. E vamos é assistir. Etoile reversa, né? É Etoile reversa. Amo que tudo é Etoile de alguma forma. Né? Marcou, né? Uma série que marcou a cultura pop. Marcou, é, já é a série mais marcante do ano de 2025. Ai, eu amo. Menino, e Ryan Murphy never stops, né, menino? Ai. Porque a gente não teve nem ainda a terceira temporada de Monster, né? Que vai ser a do Ed Gein. E ele já escalou quem vai fazer a Lizzie Borden na quarta temporada, né? Que é a menina que fez a gloriosa Field, Capote versus a Swan, que a gente não assistiu, né? Famosa. Mas ela é filha da Annette Bening, né? Ela é filha da Annette Bening. E aí vai ser essa moça aqui, qual é o nome dela? Ela Beatty, né? Que ela é filha do Warren Beatty também. Uhum. E essa moça aqui, né? Mas você falou que a terceira temporada é de quem? É de quem? De quem? É de quem? Né? O glorioso é de quem aí. Tô e aí é a quarta temporada. Ver a cara da criatura. Sabe o que ela parece? Aquela empregada... O quê? Não. Aquela empregada... Ai, vou botar aqui, peraí. Vou ver o nome dela. Aquela empregada. Aquela comediante que ia fazer uma empregada... Filó. Parece a Filó. Meu Deus! Ô, coitado! Gorete Milagres. Gorete Milagres. Meu Deus. Você vê que eu falei Amanda Bynes, achei que eu tava sendo maldoso. Ela falou Filó. Coitado. Ô, coitada. Ô, coitada. Amanda Bynes, eu amo. Ai, tudo pra mim, gente. Tudo pra mim. Eu gosto. O que mais a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Menino, como a ABC gosta muito da gente, né? Eles anteciparam a estreia de Grey's Anatomy, né? Para poder nos agraciar. Grey's Anatomy só voltaria 16 de outubro, né? E agora, Grey's Anatomy volta dia 9 de outubro, uma semana antes, né? Onde? Nós vamos poder aí estar descobrindo quem faleceu. Ou não, né? Porque pode ninguém ter falecido. Uhum. Porra, em Grey's é difícil. Finale de Grey's. Né? Então, esse grande hit aí. Que também foi renovada aí, né, menino? Foi The Gilded Age, né? A Idade Dourada aí, renovada pra quarta temporada. Série que tá aí tendo a sua melhor temporada, inclusive, né? De audiência, assim, um grande mousse. E Christine Baranski segue empregada, né? Inimiga da aposentadoria. Eu amo. Ai, quem então, que é isso, gente? Eu sou tão amiga da aposentadoria, eu sou a melhor amiga da aposentadoria. Exato, se pudesse estaria aposentada hoje, né? Porra, se pudesse, estaria agarrada à minha aposentadoria como uma criança faminta ao seio de sua mãe. Mas temos aí mais 25 anos de trabalho pela frente. A realidade, né? Olha que ótimo. Quem também foi renovada para a quarta temporada aí foi The Walking Dead, Daryl Dixon, né? Foi renovada para a quarta temporada, que vai ser a última da série, tá bom? Vai ser a última da série. E já avisaram que não vai ter nenhum reencontro do Daryl com o Rick ou com a Michonne. Não vai rolar, não vai estar acontecendo. Tá? Que pena, né? Será, estava ansioso. Tava todo mundo querendo, né? Poxa vida. 2025, vamos superar o Walking Dead? Como pode, né, menino? 2025 ainda tem essa série do Daryl. E a série do Negan, né, ainda passando. Porra, praticar o desapego. Eu tenho medo que aconteça isso com Big Bang Theory, do jeito que as coisas estão. Daqui a pouco tem outro spin-off, porque esse vai ser uma merda, vai ser cancelado rápido, aí vai ter outro spin-off, aí outro spin-off, gente. É, porque já tá com esse é o terceiro spin-off. Esse é o quarto, o do GB. Não. Não, porque teve George Mendes, teve Sheldinho e vai ter o do GB. É isso, é o terceiro. Terceiro final. Então vai ser o quarto, né? Ah, é a quarta série, né? Não, não, não é a quarta série. A quarta série, terceiro spin-off. Bazinga. Bazinga. Quem também apareceu aí, deu ar de sua graça, né? Que foi todo misterioso, foi o Vince Gilligan, né? Criador aí de Better Call Saul e Breaking Bad. Que ele vai ter uma série nova na Apple TV Plus, que estreia em 7 de novembro, chamada Pluribus. E aí Pluribus? Ele postou um Pluribus. Parece muito nome inventado por nós. Exatamente. E aí ele postou um cartaz que era só um emoji daquele do sorriso, né? O sorriso com a boca fechada. E aí depois lançou um teaser de uma mulher lambendo as rosquinhas e botando na caixa de volta. Que nojo. Que isso. E aí, depois, ele anunciou que a Rhea Seahorn, né, que fazia a protagonista feminina de Better Call Saul, vai ser a protagonista. E o que saiu da sinopse dessa série é que a pessoa mais miserável do mundo vai ter que salvar o mundo da alegria barra felicidade. E aí eu fiquei um pouco confuso do que pode ser esta merda. Divertidamente? Exato. Pode salvar o mundo da alegria. Da felicidade, da alegria e felicidade. Gente. Eu fiquei confuso. Que bom aí, pra quem vai ver depois. Felicidades, hein? Felicidade. Que você seja salvo da felicidade. É isso. Que bem confuser, né? Mas em novembro a gente descobre, ou não. É só você não colocar na pauta. Obrigado. A tagline é: a felicidade é contagiosa. Gente, é muito mistério. Né? Hein? Muito mistério. Em novembro a gente descobre o que vai estar na pauta. Olha aí. Novembro não vou poder. Eu vou gripaloei em novembro. Gripaloei. Testado. Eu amo gripaloei. Quem também foi cancelado aí foi Resident Alien, né? Que Leoz, inclusive, um tempo atrás achou que era uma série inédita, nova. Uhum. Cancelada na sua quarta temporada. Né? Quarta? Quarta? Não. Meu Deus. Quarta não é possível. Quarta temporada. Que isso, gente? Quarta temporada. E absolutamente em 4 anos ninguém falou dessa série ainda. Não é? Da cria de Resident Evil com Alien. A gente citou essa série durante várias vezes durante os anos, mas nunca assistiu nenhum episódio. né? Ai, ai. Menina, a CBS aí ordenou um piloto de uma comédia romântica que vai ser protagonizada por vampires, tá? Ah, você jura? Tem alta, né, menino? Tá voltando com tudo. Tá. Voltando com tudo. Chamada Eternally Yours, tá? Eternally Yours. Que bacana. E aí ela é descrita como uma história de amor eterno entre dois vampiros que são casados há 500 anos. Eu amo isso. Coitado. Só dor e depressão. E que eles vão ter dificuldades em aceitar o namoro entre sua filha, que também é uma vampira, e um humano. Meu Deus. Tá? Série dos mesmos criadores de Ghosts, né? Que tá aí no ar também há bom tempo já. Uhum. Temporada, se não me engano. Ai, ai. É isso, menino. Acabamos as notícias. Olha que delícia. Acabamos, né? Que agora a gente vai para o momento importante das amenidades. Carla Zambelli foi preso. É, bem isso. É mais importante que isso. Que isso. Mas e aí, Leózio, conte para a Amanda, que está completamente sem saber o que está acontecendo. É what's going on. Do que é? Amanda, primeiro eu vou te falar dois nomes para ver se te, né, trazem alguma coisa à mente. O primeiro nome é Vênus Podcast. Conhece? Vênus Podcast, conheço. Conheço sobre conhece, mas sei da existência. Ótimo. O segundo nome é Camila Frender. Camila Frender. Camila Frender, ela surgiu no podcast dela, que é o É Noia Minha, depois ela fez o Calcinha Larga, ela tá no podcast do menino do Gabriel Mosca do Big Brother, que é o... Como que é o nome? O Amor na Influência. Ela faz bastante Wanda, ela é bem uma pessoa bem... Ela foi muito famosa, talvez você tenha visto, por um vídeo do TikTok que ela fala assim... Ai, gente, influenciadora que vem contar a rotina, vem contar a viagem, não sei o que. Eu quero saber da sua vida, quero saber da rotina. Ela ficou bastante proeminente por isso. Menino, não lembro, mas vou jogar aqui no Google pra olhar a cara da criatura. Mas é a Camila Frender, né? Camila Frender é muito famosa também por falar que o carisma dela é finito. Que ela vai pras festas e logo fica sem carisma e tal, enfim. Ah, meu carisma também é finito. É, você, pô. Mas enfim, Camila Frender... contou esses dias aí que ressurgiu a história, é o seguinte: a assessoria dela recebeu vários convites para podcast, ela falou assim, tinha uma lista lá, e ela bateu o olho em um e falou, Vênus, conheço a apresentadora, sigo e tal, pode marcar, falou pro assessor. Uhum. Aí o assessoria falou, chegou a apresentação aqui do podcast para você saber um pouco mais sobre, ela falou, não precisa, querido, já conheço, já sigo, né, já assisti, pode marcar. Aí ela falou assim, você vai pro vídeo, Sá, se você quer que eu resuma? Pode resumir, depois a gente coloca. Tá, vídeo. Tá bom. Aí ela fala assim, né, cheguei lá no estúdio, achei um pouquinho diferente, mas fazia tempo que eu não via o podcast, então às vezes muda, né, a gente muda bastante. E aí chegou uma moça, bastante simpática, falou assim, oi Camila, tudo bem? Eu sou a fulana. Eu vou só passar um batonzinho aqui, tá? Aí a Camila falou assim, achei que era maquiadora, né? Ia me preparar ali, falei, ah, tudo bem, né, passa o batom. Ela foi ali, pegou a bolsa, tirou um batom e passou nela mesmo. E aí eu fiquei assim, ué. Aí ela falou assim, vamos lá? Aí ela, vamos. Aí chegou no estúdio, disse que tinha duas cadeiras, aí ela perguntou pra moça, né, onde a gente senta? Ah, pra sentar ali. E aí ela conta que a moça deu a volta e sentou na outra cadeira. E começou a conversar com a equipe, ó, pode gravar e tal. E ela pensando, gente, o que tá acontecendo? Aí ela disse que olhou ao redor, começou a ver as coisas, né? Falou assim, tinha uma placa com o nome do podcast, né, Vênus. Uhum. Tinha uma caneca com o nome Vênus, uma caneta com o nome do Vênus. Uhum. E um caderno com o nome do Vênus, só que tava escrito assim, uma conversa da mulher madura. Uhum. E aí ela falou, percebi que eu não tava onde eu achava que eu tava. Gente. E aí, bum, tela preta Lost, a mulher começa a gravar o Vênus com ela. Por que que essa história é maravilhosa para além desse mal entendido? Porque se você tiver depois o prazer de assistir os trechos da Camila Frender nesse Vênus, a apresentadora a gente não conhece, a moça, né, a moça do batom, mas ela tem uma linha de raciocínio bastante fluida. Confusa. Né? Isso. Então ela começa a falar vários devaneios e você vê a cara de desespero da Camila Frender conforme ela vai seguindo a conversa, né, sabendo que ela não devia estar ali. Tanto que ela começa a entrevista assim, né? Ela fala, estamos aqui com Camila Frender, assim, podcast, não sei o quê. Vai, Sassi. Ela começa a entrevista assim. Oiê. Oi, você que tá aí do outro lado, eu aqui de novo. Renata passando. Feliz por ter você no nosso espaço. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Se você não me conhece, esse é o espaço do Venus Talk. Mulheres que falam e mulher fala. Nossa, como a mulher fala. Gente. E hoje eu tenho a honra de falar um pouco mais com alguém muito, muito, muito especial. Vou falar hoje com Camila Frender. Ó, oh, gente, podcaster. Eu adoro podcaster. Escritora, roteirista e tudo mais. Já cheguei aqui feliz falando, olha, bem-vinda! Obrigada, obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Muito bom. Gente, a capinha do celular dela é uma bonita. Eu que adorei estar aqui. Eu adorei estar aqui, que eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, só tenho 6 anos. Gente, que maravilha. Ah, mano, tem uma hora que Renata passando conta pra Camila uma história bem assim, ah, eu tava ali dormindo, aí meu marido quer me acordou e falou assim, vamos ver o que ele disse, acho que a Amanda merece. Então tá. Cadê? Vou botar o grande. Publi do Fênus Podcast aqui, gente. É isso? Gente, olha só, mas peraí, antes de você colocar o vídeo, só pra eu entender. Ela foi nesse endereço porque ela realmente recebeu um convite do Venus Talks. Então, não. Aí o que que acontece? Esse podcast se chama Venus Day Talks, Conversa da Mulher Madura. Só que ela leu só Vênus e falou, ah, isso aí meio que usou. E aí, como ela não leu o press release, ela só chegou lá achando que era. Exato. Entendi. Ela realmente foi convidada pra esse errado, só que ela foi achando que tava indo. Isso, exato. Achando que era o outro. Exato. Caraca, que merda. Tá bom, já não entendi. E aí ela passou pela maior prova de resistência que alguém já passou na vida. Vinda! Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que adorei estar aqui. Vinda! Obrigada. É, vigiar e orar é real. Pra não perder o réu primário. Tá bom. Tá bom. Mas às vezes é mais fácil amar o próximo que tá longe do que o próximo que tá próximo. Pode ser. Trânsito pra mim. Mas pode, às vezes pode ser. Amar o próximo que tá próximo pra mim é desafiador. É, mas você fica longe daqui? Não. Ah, então mas não. É, não. Tá casada, tava deitada, meu marido abraçado assim em mim, ele falou, Rê, eu tô no paraíso. Eu de olho fechado, falei, não, amor, aqui é Vila Nova Conceição, paraíso é no fim da Paulista. Cara, ele me deu um empurrão, assim, ele falou, você nem abriu o olho, você não se dignou a olhar pra mim, você já tá tirando uma com a minha cara. Como assim? Eu falei, não, amor, aqui não é paraíso, o paraíso é no outro lugar, depois da Vila Mariana, você tá na Vila Nova. Ele falou assim, eu vou levar isso pra vida. Eu tava falando tão sincero, você vem rir de mim assim, mas a gente riu disso. Sim. Semanas. Sim. Pra mim sai muito natural essa de dar a risada. Pra mim sai muito natural essa. Vários, né? Tem gente que não saca a ironia também, né? Vários, né? Tem gente que não. Tem tudo a ver. Eu não vou conseguir me concentrar com esse som bombando. Som de adolescente, bombando. Vocês dois conversando, pode diminuir eles. Que medo de chegar nessa fase. Vai chegar. Vai chegar. Ela não lembra. Ai, eu preciso de vários HDs externos, assim, que me ajudem, porque... Ela não lembra. Eu vou colecionar arte contemporânea. Eu tenho muitos trabalhos. Eu vou colecionar arte contemporânea. Quem vivia antigamente no interior, numa fazenda, que não tinha luz elétrica, que o dia começava quando clareava e terminava quando anoitecia, conhecia X pessoas. Sim. Hoje, se com 6 pessoas você chega em qualquer uma do mundo... Gente, a long, long time ago, ninguém sabia que era o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. É, não sabia. Você sabia? Não. Alguém sabia? Você aí de casa, você sabia? Você que tá em casa, escutando a gente. Quando você era criança, você sabia quem era ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a gente não sabia. Nem... Eles eram figuras. Figuras. É. Não, acho que a gente não sabia nem as pautas. Hoje a gente sabe. É. Agora, se eu te perguntar hoje, 5 jogadores da seleção brasileira, você sabe? Não tenho a menor ideia. Você de casa sabe? Nenhuma ideia. Você de casa sabe? Eu chutaria, gente, filho adolescente. Você sabe? É, né? A long, long. Eu amo. Você sabe os últimos 3 livros que o seu filho leu? Você sabe? Você sabe, Amanda? Eu não sei, eu não tenho filho adolescente. Mas meu filho não lê. Você sabe os últimos 3? Gente, cara. Isso é uma brincadeira. Agora que tá ficando bom. Agora que tá ficando bom. Agora que tá ficando bom. Isso é uma brincadeira. Imagina, eu já sou avó. Nossa, que legal. Eu já sou avó. É maravilhoso. Deve ser incrível. Deve ser e o meu incrível. Neto é ruivo. É lindo. Ele é neto é ruivo. Imagina, já... Diz que mulher aleatória, meu Deus. E o meu neto é ruivo, é muito bom. Eu adorei que eu falei pro Sassi, assim, eu falei, Sassi, eu quero ver esse episódio inteiro, pra prestigiar a Renata passando. Mas eu tô impressionado que, assim, ela chamou a Camila Freire pra ficar falando dela e perguntando coisas pro público. Quando a Camila Freire tenta falar um pouquinho, ela corta, né, falando de figuras diferentes. Sim, e aí do neto ruivo dela. Uhum. E eu falei pro Sassi, Sassi, eu empatizei com a Camila Freire porque nos primórdios da podosfera, eu e Camis recebíamos convites muito especiais também pra gravar umas coisas aqui. Que era, não tinha câmera, graças a Deus, né, mas a gente ficava assim no chat, o que que a gente tá fazendo aqui? Exatamente. Gente. Então vocês já, né? Já eram o futuro da, de Camila Freire. Já fomos no Vênus. Meninos maduros. Não, pra mim o auge é a cara dela quando a menina fala assim, pra mim vem muito natural a risada, né, a piada. Gente, e a viagem dela contando que tava com o marido deitado, ele falou que era no paraíso, ela não, que não é paraíso, é a Vila Madalena, sei lá. Você não achou uma piada incrível, que a gente riu mesmo? Porra, eu imagino a Camila Freire pensando, como que eu vou dar uma risada disso pra não deixar essa mulher sem graça, meu pai? Não, e ela insiste muito, né, e ela fica... E a gente riu disso semanas. O que, que é semana? De piada velha dessa fonte? A olha. Semana tá ruim mesmo pra todo mundo, né, gente? Pois é, que semana, hein, amiga? Semana tivesse mais um dia, você pedia demissão. Uhum. Aí eu falei pro Sassi assim, né, que Camila foi tão visionária que quando ela fala no começo, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, é porque ela já tava querendo dar um basta naquele momento. Ai, maravilhoso, gente. Tô com pena, sério. Não, foi muito bom, gente. Mas eu falei com o Leoz que a culpa é de Camila Freire. Se tivesse lido. Sim, mas graças a Deus ela não leu. Exato. E aí gerou esse mousse pra gente, né, gente? Mas aí, Sassi, eu te trago uma notícia que foi gerada após essa confusão aí. O que é? Que a apresentadora do Vênus, Yassine, tá querendo obrigar o Vênus Day Talks a mudar de nome aí. É, eu via. Até porque o Vênus mesmo nesse momento tá passando por um momento de transformação, né? Não olhei. Porque o Vênus Podcast era da Yas com aquela outra menina que é comediante, mas virou uma reacinha do caralho. E aí elas separaram o programa, né? Uma foi fazer uma coisa e a Yas ficou com a parte do podcast de entrevistas, né? Foi de calcinha larga então, o Vênus. É, o Vênus ainda existe, mas agora é com a Yas. E a menina, que agora esqueci o nome dela, até é bom que não tá no Ibope, foi fazer outra coisa, né? Ligada aí a reacinhas dela mesmo. Que ódio. O Calcinha Larga, Mandy, é um podcast que era da Cafrender, com a Tati Bernardi e a Ellen, eu acho, que é a terceira amiga. E aí ficou um climão muito bosta entre elas, assim, você até na participação delas do bando ficou muito claro que tava rolando as divergências. Elas começaram a fazer episódios separados, sabe? Tipo a Eric e Luciano. E aí, de repente, ficou só Tati Bernardi e depois acabou. Mas terminaram tudo de forma muito madura, né? Muito. Ah, e foram pro Vênus Talks aí, conversa sobre mulheres. Exato. Gente, a hora que ela fala assim, aqui é um podcast de conversa de mulheres e mulher fala, hein? Mulher fala. O que tá acontecendo? Eu amo que ela fala assim, tô aqui com a... Com a Cafrina, que é podcast, eu adoro podcast, escritor e tudo mais. É isso. Reduziu a ficha, né, minha? Eu quero ser apresentado assim agora, podcast, escritor e tudo mais. E tudo mais. Ah, olha, eu só posso ser podcast e tudo mais. Mas tá valendo. Eu amo. Ai, gente, olha. Bom demais. Bom demais. Bom demais. Obrigado, adorei estar aqui. Eu que adorei estar aqui. Eu que adorei estar aqui. Ai, ai, vamos começar nossas pautas, então? Vamos! Hoje as pautas estão de número 5 para baixo, né? Que isso? Que isso? Hoje as pautas estão assim. Só não estão abaixo do cu de rato, mas estão, né? É, amigo, já tivemos piores. Já foi bem pior. Já tivemos piores, mas não tivemos pautas empolgantes, né? Essa aqui não é uma pauta empolgante. É. Uma pauta Quarteto Fantástico, né? É. É isso. Uma pauta. Eu quero começar perguntando pra vocês se vocês viram O Verão de Adam, esse grande filme do Brasil. Ah, eu não vi, não consegui ver. Menino, não perderam nada, só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ah, não acredito. Eu falei, não, esse aí vai dar a volta. Quero ver que vai Menino, dar Menino, eu achei que ele ia ser um filme divertido, né? Porque pra quem não sabe o plot, o Adam é esse menino de 17 anos, que tá ali no, nas férias da Fugiu de casa. High School. E ele, a irmã dele mora em Nova York, a irmã dele é a Margaret Qualley, né, da Substância. Só que aqui antes dela ser famosa, né, porque esse filme é de 2019. É. De 2019. Gente. E aí ele vai passar Da época que a Favit conheceu o Tatá. Exatamente. Ele vai passar o aniversário, as férias com a irmã em Nova York. E a irmã, ela é bissexual, igual a Amanda. Bissexual. Né? E aí, todos os rolês dela são rolês de LGBTs em Nova York, né? Aí um dia eles vão numa festa dessas e ele conhece uma menina. Aí eles meio que se apaixonam, só que a menina acha que ele é um homem trans. Aí ela se apaixona porque acha que ele é um homem trans. É e não é. Eu ia te perguntar, quando eu vi o trailer, eu fiquei na dúvida se era isso, ela achava assim, ele sair, ele ficava, ou se ele realmente era, porque o trailer não deixa claro, né? Não, ele não é um homem trans, ele é um homem cis hétero. Mas ele deixa entender que é um homem trans, aí ela. É porque é, quando ele. Ele anda com a comunidade, né? É porque quando ele vai falar na festa, tem uma rodinha de homens trans, e aí ela pergunta assim: eles são seus amigos? E aí ele fala assim: são meus parças, são meus brothers. Uhum. E aí ela toma pra si que ele é um homem trans também, porque é uma rodinha de homens trans. Entendi. Aí ela não quer, ele depois não quer revelar que é um homem cis. Exato. Aí ele fica namorando com ela sem contar que é um homem cis. Aí ele começa a pesquisar o que é a transexualidade, pra tentar entender. Chega ao ponto, menino, desse homem que tem uma piroca de verdade, usar um cinta-aralho pra macetar a menina. Gente... Ah, amigo, tem piroca que dá pra trocar. Não dá, não? Né? Tá, tudo bem, mas ela não percebe que tem algo estranho no. Ele aquenda. Aparentemente não. Ele aquenda bem aquendado e bota o cintarão. E aí, no final do verão, ele decide contar pra ela, né? Porque ele se apaixonou por ela de verdade. E aí ela fala pra ele assim: eu já sabia. Lógico, né? Quando ele tentou. Não aquendou direito, essa é a resposta correta. Que ela falou, você não sabia nada da comunidade trans e de repente você sabe, começou a aprender. Sim, mas aí, muitas coisas. Se fizer um quiz também, vai pegar muita gente que não sabe nada e é da comunidade, então. Piso enrustido, né? Pois é. E aqui nesse filme, menino, eles tentam militar, menino, mas é uma militada, uma atrás da outra. A personagem da Margaret Qualley, ela gosta de fazer protesto, aí ela sai com uma mulher trans, depois ela sai com um homem trans, aí ela fala, eu não sou mais hétero, eu sou bi. É uma militada, assim. Mas o filme é muito ruim, gente. Ah, então é, eu vou passar batido, vou trocar pra outros. É muito ruim e muito chato. Porque se o filme fosse ruim e desse a volta, como a Amanda pensou, mas não, ele é só chato mesmo, ele é muito chato. E ele é curto, né? Ele não é um filme... Ele tem quase 1h40, mas parece que ele dura mais 6 horas, porque ele é bem chato. Ele não acabava nunca, conforme eu ia assistindo. Então não vejam, né? Não vejam. Fujam para as colinas. Tá? Beleza. E aí, menino, agora vamos falar de uma série, né? Série do Disney Plus, Fit Hulu, né? E sei que a Amanda gostou. Gostei. Que é o Washington Black. Sim, gostei do pequeno Washington Black, gostei do grande Washington Black, gostei. Menina, eu gostei, mas eu achei meio chato, porque o episódio é muito grande. É bem grande. Isso é. Assim, exausta, gente, de episódios de 1 hora e pouco. Parem com isso, pelo amor de Deus, tem a menor necessidade disso. O episódio é muito grande. Inclusive, essa era uma série que dá pra fazer 30 minutos de boinha. É, era super bem feita, super bem produzida, atores bons, só que não é muito grande, gente. A vida do Austin Black não é tão... Não é tão... Como é que fala? Interessante. Interessante. Longa. Assim. Né? Pois é. E no elenco a gente tem Sterling K. Brown, né, que é o narrador, e também tem o Tom Ellis, né, aí o nosso Lucifer. Né? São os famosos do elenco. E, menina, a história, pra quem não sabe o que é, a gente tem o Washington Black, que ele tá... Né? Wash, exatamente. Sim, Wash. Que ele tá... Ele é um inventor, né, à frente de seu tempo, e a gente já encontra com ele adulto, né, ele tá lá criando a invenção que aparentemente é um dirigível. Um dirigível. Aparentemente não, né, é um dirigível. Ele tá fazendo essa invenção, e aí a gente vai conhecer a infância dele, o jovem Wash, né, ali de 11 anos, e como surgiu essa vontade de ser inventor, que foi estimulada pelo personagem do Tom Ellis, né, que é um homem branco, e essa primeira fase se passa em Barbados, né, junto com a Rihanna, né, passa em Barbados, e obviamente eles vivem lá numa fazenda... Acho que é uma plantation, né? É uma plantation de cana-de-açúcar. Isso! E aí... É uma plantation. É uma palavra que a gente usa. Não, mas a gente usa plantation. Foi plantação, né? Não, quando a gente estudava... Quando a gente estudava... História era plantation. Ah, carioca. Sim. Não! Os livros de história carioca eram... Pro salgadinho. Não, mentira. Era o tipo de propriedade. Era plantation. Exato. Entendi. Quer ver? Vou até procurar aqui. Plantation. É de cana de açúcar. Ó, plantation é um modelo de organização econômica onde se destacam quatro aspectos principais. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e produção voltada para o mercado externo. Como ai, eu falei, que orgulho, tipo meus amigos verdade. Historiadores. É que eu fiz um orgulho de mim, né? É você. Eu fiz história, né? Eu fiz 7 períodos de faculdade de história. Olha aí. Não, você chegou... é professor de história, não? Eu sou historiador. O Sassi chegou na faculdade de história e falou: ah, obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Foi isso. E aí, eles nessa plantação de cana-de-açúcar. E o personagem do Tom Ellis é esse inventor que ele gastou boa parte da fortuna dele para fazer as suas invenções, que até então não deram certo. E ele volta para a fazenda para usar o dinheiro do irmão, que é um racista, filha da puta, miserável, desgraçado. Só que quando ele vê o Wash, ele saca que tem um negócio ali diferente. Há uma, né, uma criatividade, uma inventividade. E ele recruta o Wash para ser o ajudante dele. E a partir daí eles vão, né, começar essa jornada de invenções, né? E provavelmente a gente vai ver o presente e o passado, mas nesse primeiro episódio é bem mais focado no passado, né? Bem mais focado no passado. Tipo a série do X-Espírito, né? Isso, tipo a série do X-Espírito. Só que a série do X-Espírito era mal feita. E assim, o que a Amanda falou, eu achei que é uma série muito bem feita, é uma série muito bonita de ver. Mas eu senti o peso do episódio, do tempo do episódio. Eu gostei, assim, eu acho que é importante falar também, galera, quem tem gatilho de violência contra pessoas negras, escravizadas, praticamente, essa é a violência que existe, então tem esse tipo de violência. Me deu um tapa na cara da mulher no, porque ela entornou o vinho, eu levantei pra dar um soco na cara dele. Eu queria tacar alguma coisa na televisão. Então, tipo, ele mostra essa parte da violência contra os escravizados. Então, acho que tem um warning também nisso, falando sobre isso. Mas, passa rápido e você tem mais contato com as pessoas, como era o caráter das pessoas daquela época e como eles lidavam com essas questões. E como a gente vê, assim, é pesado. É importante a gente fazer essas observações e entender que como a gente evoluiu, né? Enquanto sociedade. Enfim, apesar de tudo, né? Apesar ainda da gente ter muito racismo, etc. Mas eu acho que as interpretações estão muito boas. Como eu falei, eu não achei a vida dele tão interessante. Eu vou terminar, que enfim, que eu sou essa pessoa. Eu vou terminar. Mas eu não achei assim, ainda não me pegou assim de querer acompanhar a vida dele, sabe? De achar assim, nossa, que vidão, né? Vai dar tudo certo. E tem uns personagens chatos também. Essa menina que ele encontra é chata. Essa nega loura. Que... A Keira Knightley, né? Cláudia Leite, né? Isso, a Cláudia Leite. Não, não, não, sei lá, não gostei. Já não gostei do a pai dela tem, também. Que tem que casar, obrigada, né? Isso. Ah. Aí tem os três caras do passado também, os três irmãos, que o racistão, o chato do caralho, e o outro mimadinho, que ninguém liga pra mim, que meu pai não liga pra mim, porque eu não sei, eu sou burro, sabe? Deu uma canseira isso também. Mas eu acho que se você gosta de uma coisa assim, um pouco mais pesadinha do que uma sessão da tarde, é isso, Gotham Black. Então, dá uma espiada no primeiro episódio, vê se te pega. Eu acho que a produção me pegou muito, assim. Eu não sei se o enredo vai me pegar ainda, eu espero coisas novas aqui. Mas se eu assistir o segundo e não tiver alguma coisa que me pegue assim... me prenda, eu não sei se eu vou continuar, mas eu vou tentar. Mas acho que o que me deu uma confundida, Mandy, é que quando eu fui ver, é uma série muito colorida, com fotografia meio peixe grande, assim, fantasiosa e tal. E aí quando vem esses temas mais pesados, você fica assim, ué, o que tá acontecendo? Cadê minha alegria? Exato, cadê o mundo tem que ser salvo da alegria, né? Exato. Pois é, salvou a gente da felicidade e colocou a gente no inferno da escravidão. Mas eu acho que essa parte da escravidão não vai perdurar mais por muito mais tempo. Espero eu também. Tomara, né? Porque no presente ele tá sendo acusado de assassinato, né? Ele tem a recompensa lá pelo... Sim, é verdade. Ele tá sendo procurado e aí ele tá com outro nome, inclusive, nesse logo que ele tá. Mas estão procurando o Washington Black mesmo. Esse nome incrível. O nome dele é George Washington Black. Exato. Isso é muito foda. Isso é muito foda, muito foda. Mas deixando os plantations, né, nas Bahamas, vamos pegar um avião em direção à Turquia para poder desenterrar Qatar do passado. Olha aí. Que essa, assim como foi o Aston Black para Amanda, é a série que provavelmente eu vou assistir mais alguns episódios. Olha aí. Né? Uhum. Exato. Bom. Eu fui atrás do final no YouTube, né, fiz a Erika. Ai, que boa. Ótimo. Mas eu gostei do piloto, assim, não me ofendeu, não. Achei legalzinho. É, falou muito com o tipo de série que eu gosto de consumir, né? Principalmente essas séries colombianas e mexicanas são muito assim. Mas essa sendo turca, ela também pega esse lugar aí, né? Porque a gente tem a gloriosa Banu, né? Que descobriu ser adotada depois que a sua mãe deixou uma carta, porque ela tem Alzheimer. Não, é Mil, o nome da mina? Refil. Refil? Refil. Amo. Elife. Grande Elife, pô. Eu amo grande Elife. Elife Refil. Aí, Que ódio. E aí, menino, Elife Refil descobre que ela é adotada, né? Foi adotada pela professora de sua mães, né? Uhum. E a gente também acompanha o passado, né? O passado disso é 2000 e 2005. Uhum. Né? Uhum. Sério de época, longe. Né? Sério de época. É a época que Rafa Witt era criança, hein? Uhum. Exato, Rafa Witt tinha 10 anos em 2005. Olha aí. E aí, menino, em 2005, a professora, né, ela dá aula de literatura na escola. E um trabalho que ela faz é que esses alunos escrevam uma carta para seus eus do futuro. Uhum. E aí, elas vai ter, acho que são quatro meninas, né, tem quatro meninas e tem três meninos. E aí, uma dessas meninas vai ser a mãe dela, que a princípio a gente fica achando que é a menina que é toda problemática, né, toda problemática, mas na verdade a gente descobre depois que é a Rica. Amigo, todo mundo nessa série é meio problemático, né? Porque... Você já sabe quem é essa? Amigo, eu tenho comigo que é a Rica. Mas obviamente não vai ser, porque no primeiro episódio eles não iam já botar na cara. É, né? Porque eles tentam dar uns balão aí. É, porque no primeiro episódio ela termina o episódio indo na casa da Rica, que ela lê na carta. Ela teve umas sensações de enjoo, não sei o quê, perereu o pão duro, né? Então, obviamente, a gente também vai ver os personagens agora adultos, né? Aí tem a moça lá que tá sendo homenageada, que é uma grande bitch, que humilhava a gordinha. Inclusive, ela fala, nossa, você emagreceu, né? Super delicada. Ela é sutil como um elefante numa sala de cristal. Sensível. Gente, mas assim, falando sobre as crianças do passado, que não são crianças, né? Os adolescentes velhos, eles são muito problemáticos. Assim, no início, tá todo mundo zoando a gorda, ah, porque você é gorda, ah, porque não sei o quê. Aí vem o outro menino e fala: ai, amiga, eu vou sentar aqui do seu lado. Aí vem a outra e fala: não, não vai sentar do lado dela, vai sentar do meu lado. E aí eu falei, gente, tá dividido os grupos, né? Tem as bitches, a gorda, os do esporte, não sei o quê. Só que eles são todos amigos. São todos amigos. Falei, amigos e rivais, né? Eu não entendi essa dinâmica deles, assim. Porque era gente que deveria fugir uns das outras e eles estão lá, tipo... Exatamente. Aí a brincadeira deles é se humilhar o tempo todo. Humilhada. Humilhada. Batalha de lacração, né? Gente, chuva de lacre. Inclusive o casal, que era pra gente torcer, só humilhação dele com ela, né? É, só humilhação. Ai, gente, e um casal feio também. E o garoto que todo mundo é apaixonado por ele, o garoto esquisito, todo ai. Não. Eu amo. Gente feia. Gente, não, mas eu achei que vocês tinham visto tudo pra poder me contar o final, viado. Ai, eu só consegui ver um, né? Porque eu fiquei sem internet o final de semana inteiro, né? Então... Foi, verdade. Ah, então depois você me conta o final, quero saber. Mas pra essa não eu queria assistir. Okay. Essa eu vou querer assistir toda, né? Vou querer assistir toda aí. Boa. Final. Até amanhã só você vai ter visto. Com certeza. Os jovens aí. Porque essa é curtinha, essa dá pra ver rapidinho. Então... É, 40 minutos, padrão FIFA. Padrão. Graças a Deus. Vai ser 40 minutos, então, vitória então, do bem. Então, fiquem ligadinhos aí, se vocês quiserem saber quem ele se refil pode chamar de mãe, né, no fim das contas. Sua mãe. Mas eu achei a Elif bem carismática, assim, a protagonista legal. Ela parece ser um pouco chata, mas tô dando esse fato de confiança. Ah, mas até aí, né, amiga? Ah. Todos eles são. Não, mas assim, eu tava gostando mais do passado do que acompanhar as cartas de Elif e refil. Mas... Eu também. O passado me entreteve mais. Sim. Né, até pra gente saber em que momento essas amizades vão se romper, né? Porque hoje em dia tá cada um do seu lado. Sim. Né, cada um no seu quadrado. O menino até virou motorista da gorda. Motorista. E ela falou, ele falou, por favor, não conta pra ninguém que eu sou motorista. Amo. E ela, ai, que isso, gato? Você tá com vergonha de ser meu motorista? Nada a ver. Ela falou, claro que não vou contar, fica tranquilo. Né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Bom. Na barra. Eu quero saber, quem é a mãe de Livre Refil. Quem é a senhora Refil? Quem é a senhora Refil? Refil's mother. Sim. Amo. Mas agora, menino, vamos para uma trinca aqui de filmes, né? Vamos para uma trinca de filmes. Uma trinca de filmes aqui. Eu acho que a gente tem que começar com o pior, in my opinion. Né? Switch opinion, sei que Leozzi não concorda tanto assim. Que é Saideira. Ah, eu não concordo com as que eu não vi mesmo. Não, eu não concordei. Eu não concordei com você, porque assim, você falou, nossa, que lixo. E eu falei, não, não achei lixo. Ah, amiga, eu tava falando hoje com nosso amigo Luciano Guaraldo. E ele me falou que ele entrevistou as moças, né? E ele falou que a primeira pergunta que a moça fez foi pra ele assim, foi. E aí, gostou? Aí ele falou, ah, obrigada pelo convite, eu que adorei estar aqui. Exatamente. Adorei estar aqui. Ele falou, é um filme. Pra... Coitado. Okay, segundo ele, o que ele disse foi que nunca tinha visto uma comédia nacional ter sido feita dessa forma. Eu amo. Ui, essa forma. Então, é uma ruim. Comédia, né? É, pois é. Então, assim, o meu lance é o seguinte. É engraçado, não é? Não. É o plot mais velho que andar pra frente? É, né? Eu acho que esse filme é só uma grande propaganda de Minas Gerais. Sim, mas eu achei que é uma grande celebração a esse destilado que é o melhor destilado do mundo. A cachaça. Que é a cachaça. Então, assim, eu achei uma homenagem legal, divertida. Quer dizer, não é engraçada, é divertida. Mas conta pras pessoas qual é o motivo desse filme. Conta. Então, menina, eu vou pegar aqui só o nome das meninas, que eu não lembro mais. Né? É Tati Lopes. Saideira. Saideira filme. Não lembro mais. Saideira. É, e eu nem terminei, tá? É, mas não terminei por falta de tempo mesmo, porque tô sendo wife, I don't work, é wife. Então, é o seguinte. Temos duas irmãs aí, que é Penélope, que é a Luciana Paz, e temos a Joana Caldas, que é a Tati Lopes, né? Que Penélope, ela é aquela clássica irmã que meteu o pé do interior, Minas Gerais, e, não, eu acho que não é nem de Minas Gerais, acho que depois ela vai para Minas Gerais, ela meteu o pé para a cidade grande e ela se tornou uma grande estudiosa da cachaça. Sommelier de cachaça. Amo, tipo você. Tipo eu, só que sem o grandiosa, né? Eu só, apenas sou sobrinha de cachaça. E assim, papo dela ser a maior do mundo em relação a esse assunto. E ela volta para sua cidadezinha do interior, Xixilenta, nas próprias palavras dela, quando o avô morre. O avô delas morre. E aí Tunico depois... Pereira. Tunico. Vou Tunico. Pereira. É a primeira cena do... Primeira cena do filme, ele dando golpe no gringo, eu amo. Exatamente. E assim, a cena, ele dando golpe no gringo é sensacional, com o inglês dele perfeito, do interior de Minas. E aí, ele morre, mas ele morre dentro do carro dele, ele infarta, sim, tomando uma cachaça. Lógico. E aí, ela volta, né, Penélope volta depois de 10 anos sem ver a família, pro enterro do avô, só que ela não volta muito por causa do enterro do avô. Ela volta porque ela quer a cachaça chamada Saideira, que dá nome ao filme, que, segundo ela, é a melhor cachaça. Melhor da melhor do mundo. Melhor do mundo. Sendo ela estudiosa, né? Ela falou. Só que eu vou voltar lá pra ver. Por quê? Porque o avô que produzia essa cachaça e ele parou de produzir e. Nunca mais ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, nem receita, nem a cachaça, nem nada. Então ela volta nessa esperança. E, pra surpresa dela, quando ela chega no funeral, Joana, a irmã, que não só fez um funeral, ela fez uma festa, tipo de aniversário, com bolo e tudo, porque ela falou... O velho tá sendo velado numa cadeira de praia, Leonardo. Sim, com óculos escuros, igual um morto muito louco. Que maravilha. Sim, e aí ela fala, aí a irmã fala, ué, mas é um funeral? É uma festa? Ela, é uma festa funeral. Eu acho que ele ia gostar mais que fosse uma festa, entendeu? Do que eu falei. Aí tá todo mundo chorando num quintal que parece que é uma festa de criança, uma cena bizarra. Só que, além disso, o que está no colo do morto para ser enterrado com ele? Cachaça. A própria cachaça saideira. E aí, enfim, aí elas fazem uma cena super engraçaralha da mulher tentando tirar a cachaça do colo do morto, só que ele já tá com rigor mortis, né? Então a cachaça tá presa no corpo dele. Uma vergonha disso. Nossa, aí ela joga o morto no chão. É um negócio horroroso. Só que, enfim, não é a tal da saideira que ela, né, que ela tava procurando. E ele deixa de herança pra elas duas as propriedades, né? E uma caixa que tá escrito na frente, saideira. Então, tecnicamente, dentro daquela caixa teria a própria cachaça, só que não. Tem um monte de pista, tipo uma caça ao tesouro, que ele fez, tava com tempo, velho, né? Pra que as netas descobrissem aonde está a saideira e a receita da saideira. Então, elas começam uma grande jornada pelo interior de Minas Gerais, atrás dessa cachaça. E, enfim, vão passando em vários lugares que vende cachaça, trocando ideia e pegando pistas da época que o avô fabricava a saideira. Então aí, eu só posso dizer pra vocês, até aí, porque foi até aí que eu vi. Mas até então, eu estava entretida na história da cachaça. Mas assim, entretida, gente, pelo amor de Deus. Podia estar lavando cozinha, não estava, mas eu poderia estar. Porque não tem nada demais, não é tipo mega engraçada, não é... Não é nada. É, assim, a Tati Lopes, como o Sassi mesmo falou, ela tá maravilhosa como sempre, porque ela é maravilhosa. Mas, assim, é isso. É uma ode à cachaça. Nada além disso, só que com duas fucking horas. Aí é que quebra, entendeu? Aí é que me quebra muito. Não sei se eu vou terminar de ver, mas, assim, seria uma nota 5. Eu daria uma nota 5. Não é uma das piores coisas que eu já vi, mas também não é super engraçado. Virou na comédia e acertou em qualquer coisa. É bem fraca, assim. Eu fiquei triste. Porque eu gosto da Luciana Pires e gosto da Tati, né? É, mas ela não tá bem, eu acho, a Luciana. Eu achei que tá bem forçado esse papel, ficou esquisito. Não, a hora que ela vai no bar do Jackson Antunes. O Jackson Antunes xingando todo mundo. Umas piadas de quinta série. Ah, vai tomar no butico. No rabo? Nossa, mãe. Vai tomar o quê? No rabo? Ah, não, vou tomar na... Você quer tomar na toba? Tomar no butico? Não sei o quê. Tudo nome de cachaça. É exato. Ai, gente, sério. Não, né? Lamentável futebol clube. É tudo bem ruim, assim, de piada, é tudo bem ruim. Mas eu fiquei entretida, assim, pra ver a caça ao tesouro. Foi o que eu falei, é um plot mais do que batido, né? A pessoa morre e deixa toda uma palhaçada pra você ir atrás de uma lição de vida que ela quer te dar. Quer que eu conte o final? Contei, vou contar. Elas brigam no meio do caminho, né? Obviamente, porque a Luciana quer a cachaça. E elas acham a cachaça, tá dentro do carro. Puta, uma da herança era o carro, né? Aí elas brigam, a Luciana faz um vídeo falando: ah, não, a minha irmã pode ficar com tudo, eu faço com a cachaça. Aí elas se separam e a Tati Lopes vai pra cidadezinha lá, Itabira, né? Onde tava o endereço na caixa. E quando ela chega lá, tem essa senhorinha que cuida do filho da Odete Reutemann na novela. Não tem a senhorinha que cuida do filho da Odete Reutemann? Não sei como. Aí ela fala assim: então. Ela mostra a foto, ela fala: nossa, mas é meu marido. Ela assim: seu marido? A gente descobre que o Tunico Pereira era gêmeo. Quê? Exato. E aí aparece o outro Tunico Pereira, marido da véia, falando assim: a gente fazia cachaça quando a gente era novo, e meu irmão vendeu o alambique sem eu saber, e nunca mais eu vi esse dinheiro. Então vocês vão vender essa cachaça e me dar o dinheiro. E aí ele humilha a Tati Lopes fica chorando, aí a Luciana vem, reencontra com ela, fala assim: te amo, minha irmã, vamos embora. Aí elas vão embora, aí brinda com a cachaça, e aí a Luciana fala assim: acho que a nossa irmandade é mais importante do que essa cachaça. E joga a cachaça fora, e acabou. Ah, não. Bom. Eu meio que virou The Line Game da cachaça. The Line Game, foda. Mas, gente, o final é... Acho que se eu tivesse visto até o final e fosse... visto esse final, eu ia falar: foi uma bosta. Porque eu tava entretida na aventura, mas a aventura vai cair nisso? Tipo, elas vão jogar a cachaça fora no final? Ai, jogar gente. A cachaça fora. Ah, então não vejam não, gente. Vão perder tempo. Vamos perder tempo com outra parada, outra coisa, outro negócio. Esse negócio aí... Nossa, que ruim demais. Complicated, né? Complicated. Agora, o outro filme também é o outro filme que eu acho que também não engrena, né? Que é Os Hadley, né? Também tá na Netflix, não, no Prime Video. Que foi... Se a gente já teve programas patrocinados pela Netflix, ia ser patrocinado pelo Prime Video. É daquela loja de roupa, né? Isso! Hadley, exatamente. Eu tinha bastante coisa da Hadley quando era mais jovem. É, era famosa, famosa. Famosa. E aí, menino? Nesse filme tem o menino Homeland lá, né? Não Homeland do The Boys, né? Homeland da série Homeland. Né? Que dá uma comidinha na boca do homem. Isso, Damien Lewis. Tá nesse elenco, né? Ah, meu, não é ruivo. É ruivo. Igual Damien Lewis. Tem a Kelly MacDonald, né? MacDonald. E assim, a gente conhece essa família lá, os Radley. Que, a princípio, eles são uma família super comum do subúrbio do Reino Unido, ali. Só que eles escondem um segredo. Eles são vampiros. Até aí, não me ofendeu. Tava tranquilo. A forma como eles revelam que são vampiros e tal, até aí tava ok. Crepúsculo-like. Só que eles são vampiros que, como é que eu posso dizer? É como se o vampirismo fosse uma doença. Sim, hereditária. Né? Hereditária, exatamente. O vampirismo fosse uma doença hereditária. Tanto que eles podem sair no sol, eles podem, né, comer normal. Porque, na verdade, o papai Radley e a mamãe Radley decidiram viver uma vida vegana, né? Sem matar pessoas. Decidiram viver uma vida vegana. E os filhos não sabem que são vampiros, até que um dia... Eu achei essa cena bem pesada, inclusive, tenho que dizer. Sim. Um menino lá tenta, né, abusar da filha Radley. E aí, quando ela vai se defender... Ela coloca as presas pra fora e chupa o sangue dele. E aí mata ele. Mas, amigo, é violentíssima essa cena. É violentíssima. Porque ele realmente tenta fazer coisas com ela. Sim. Bate nela, uma desgraceira. E aí ela também estraçalha ele, suga o sangue dele todo. E depois liga pra mãe e fala, mãe, matei a pessoa que sugou o sangue dele todo. Exatamente. E vale dizer que o Damien Lewis... Ele é médico, né? Ele é médico da cidade. Que nem Carlyle, né? Sim. Exato. Todos os vampiros são médicos. E aí ele decide chamar uma pessoa que pode ajudar eles a se livrar do corpo, que é o irmão gêmeo de Damon Lewis. De Votunico. O irmão gêmeo de Damon Lewis. Falta gêmeos, nada. The Line Game bombando. Só que esse é um vampiro em atividade. Sim, ele não é vegano. E também interpretado por Damien Lewis. Sim. Sim, também interpretado. Só que é Damien Lewis com cabelo grande. Isso, é, cabelo grande. E aí, eles chamam ele porque ele tem aquele poder que ele consegue sugerir as coisas para as pessoas e tal. Fazer o trabalho sujo sem ninguém se sujar. Só que a chegada dele na família vai causar um caos gigantesco. Porque as crianças começam a querer viver a vida, né? Uhum. É, eu gosto da cena que ele... Pode falar, nem. Eu amo essa cena que ele vira pra criança e fala assim... A criança pergunta, como é que é essa sensação, assim, de você beber um sangue? Ele fala, é muito boa, é um negócio que vence uma coisa. Aí o garoto fala, é melhor do que sexo? Aí ele, é muito melhor do que sexo. E aí, a partir daí, toda vez que eles bebem sangue, eles fazem cara de orgasmo. Sim, eles urram! Eles zurram, é bizarro. Muito bom. E aí, tem esse menino aqui, que eu esqueci o nome dele agora. Menino Radley. O namorado. Ah, o objeto de desejo. Ah, é bonitinho. Isso. O pai dele desconfia que os Radley são vampiros. E ele entra no Reddit pra ver aquelas coisas de, né, vampiro, de OVNI e tal. E ele fica sempre falando pro filho dele, não se mistura com essa gentalha, não se mistura com essa gentalha, não se mistura com essa gentalha. Você pode ser viado, mas não pegue o filho do Radley. Exato. E aí, gente, a menina Radley fica, né, toda pra cima dele depois que ela toma o sangue pela primeira vez. Só que o menino Radley, o irmão, também é afim dele. Olha o plot aí, vampiros viados. E aí, menino, o menino Radley decide tomar sangue, né, roubar o estoque de sangue do tio pra poder ter coragem pra chamar o menino pra sair. Quem nunca, né, bebeu sangue pra ter coragem? Coragem. E aí, menino, ele toma sangue. E aí, nisso, Damien Lewis do bem também decide tomar sangue. E aí fica todo mundo maluco, gente. Tá todo mundo maluco. Né? Eles fazem parte de uma associação de vampiros que não tomam sangue. Uhum. E aí tem tipo um call center, sabe? Que você liga e fala, ai, menino, eu tô com essa dúvida. Não tô conseguindo parar de beber sangue. Não sei o que, tipo uma ajuda, sabe? Só dúvida. E aí é muito bom, porque tipo uma associação mesmo, que tá na internet, tipo, pra todo mundo ver. Ninguém deve acreditar que é real, né? Mas é real. E aí eles ficam... Aí o pai, Radley, fica ligando pra esse negócio, falando... Ai, eu não consigo mais, meu Deus do céu, tô muito com vontade de beber sangue, não sei o quê. E aí a pessoa fica, não, É tipo CVV vampiro, né? Isso! Exatamente. CVV vampiro, é isso. E o filho Radley liga e fala assim, E se eu morder o menino que eu amo, ele vai me amar também? De vampiro? Aí você bebê fala pra ele assim: não vai. Ele vai te odiar. Você morder. Não, ele fala. Eles falam tipo de uma ligação, né? Que se você morder, beleza, ele vai te odiar. Mas um imprint, se você transformar ele, aí você vai sentir desejo por ele e ele vai sentir desejo por você pra sempre. Olha, vai ter um bond. E aí a gente descobre depois, se você me permite falar, que a mãe Hadley, ela não nasceu igual as crianças, né, que nasceram vampiros porque eles são vampiros. Ela foi transformada pelo pai Hadley. Só que o estranho é que a mãe Hadley não quer transar com o pai Hadley. Ela sempre arruma uma desculpa, sei que... Sendo sempre que o CVV... Tô com dor de cabeça. Sendo que o CVV falou que vai sentir desejo pra sempre. Uhum. E aí a gente fica naquela... O que será que pode ter acontecido, não é mesmo? Só que quem é que faz parte dos sonhos sexuais? Molhadíssimos. Molhadíssimos, dentro da banheira, inclusive, bebendo vinho, de mãe Hadley. O tio Hadley. Ou sim. Mas aí tudo bem, porque é o marido dela, só que pois é. Longo. E aí depois a gente tem esse plot de revelação, que, na verdade, ela falou, você não foi o meu primeiro. Ei, eu dei pro seu irmão. Seu irmão, na verdade, seu irmão me mordeu primeiro, e eu já era transformada quando você me mordeu. E aí ele fica muito triste, muito chateado. E se gente, mas quando ele mordeu ela já era transformada, ela ainda tinha sangue? É, eu não entendi bem, assim, mas tecnicamente não, sim. Sangue, é, porque eles têm sangue. É. Eles têm, esses têm. Esses e podem aí... ir no sol, né, então... Tem uma diferença Verdade. Maior. Sim, mas quando o vampiro desconfia que o sobrinho vampiro, o sobrinho Hadley, é viado, leva ele na boate gay. Oh. Beija o homem na frente dele. Na frente que dele bonitinho. Fala, vem, filho, vem aproveitar também. Vamos, sabe, vamos beijar muito, vamos dar beijão. O Damian Lewis beijou o homem nesse filme. Sim. Homem e mulher, cachorro. Podiam ter me vendido melhor, então. Pois é, ele falou que o que vier ele traça, tá nem aí. É isso. É dentro. Vira criatura pro lado gay. E passa a vara. Pois é. A verdadeira criatura gay. É verdadeira criatura gay. E o criador, né? Pois é. Eu amo. E aí eu não lembro o final desse filme. Não tô tão lembrando. O filho Hadley chama o menino pro encontro. Sim. Aí eles vão no arcade e tal. E aí lá ele fica vendo a veia do pescoço do menino pulsar. Aí ele fica sedento. Aí ele tá com os vidrinhos de sangue no bolso, mas o vidrinho cai no chão. E aí quebra, ele fica lambendo o chão, aí depois ele sai correndo, vai pra casa. Ele lambe o chão com um caco de vidro. Um caco de vidro. E aí ele volta pra casa, e aí quando ele volta pra casa, ele tá lá no trailer do tio Hadley, e aí o tio Hadley volta e fala assim, toma essa cachaça aí pra você chorar suas pernas. Na saideira. E aí, quando ele tá tomando a cachaça, ele fala assim, ué, eu tô sentindo o cheiro do meu namor aqui. Você chupou o sangue dele? Aí ele fala assim, opsi, acho que sim. Gente, o tio Hadley é um perigo. Falou, você matou ele? Ele falou, provavelmente ele tá morto. Provavelmente ele tá morto. E aí o pai, que é anti-vampiro, né, recebe uma mensagem, help, no celular. E aí ele sai indo atrás do menino, enquanto o menino no banheiro todo mordido de vampiro. E aí ele liga pro CVV dos vampiros e fala assim, como posso fazer para meu filho que foi mordido por um vampiro viver? Aí o CVV fala, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você deixa seu filho morrer, ou você deixa um vampiro dar o sangue pra ele e transformar ele em vampire. Pois é, e assim, aí quando ele tá resgatando o filho dele, o que eu pensei? Ele vai chamar uma ambulância... E vai ficar ali pressionando o sangue. Gente, igual, né, 20 anos de Grey's Anatomy. Você só faz a pressão ali na ferida e chama uma ambulância. Não, ele pega o menino pelo colo, joga ele no carro. Falei, porra, vai levar o filho pro hospital. Não, ele vai ligar pro CVV de vampiro pra perguntar assim, tem como salvar meu filho? Ela, claro, senhor. Só ele ser transformado, que aí ele vai viver pra sempre. É isso. E aí, nisso, enquanto isso... filho Hadley começa a brigar com o tio Hadley, começa a sair na porrada, porrada estancando. Ah, por quê? Então, de boa. E aí a irmã Radley vê eles brigando. Em vez de fazer alguma coisa, ela vai pra casa e fala: pai Radley, meu tio e meu irmão estão caindo na porrada lá fora, faça alguma coisa. Sim. E aí Damian Lewis lutando com Damian Lewis e menino lutando com o menino. Aí Damian Lewis tá quase matando o seu próprio Damian Lewis. E aí o menino enfia uma placa nele, uma placa de aluga assim, no cu do Damian Lewis, o mal. Do exato. Tio. E mata ele. É isso. E quem salva o menino? E aí, quando eles estão desovando o corpo, chega o homem com o menino, leva, bota na cama, e aí deixa ele lá junto com o filho Radley, assim. Aí o filho Radley pensa várias vezes e dá seu sangue pro homem bebê. Ah, mas aí você vê, eu tava achando que o Damian Lewis do bem ia ter que salvar o menino e o filho Radley ia ter que entubar, que o namor dele ia se apaixonar pelo pai dele. Ah, isso aí se o filme fosse bom, talvez. Né? E aí, ele acorda, né, menina? E aí eles vão desovar o trailer do Ti num cliff lá, num... Como é que é? Plantation? Cliff? Penhasco. Um penhasco, exatamente. A gente tá muito Luciana Gimenez, né, gente? Demais, gente. Criado casado. Jogar o trailer de um penhasco. E aí eles terminam os três deitados, né? O menino deitado no meio. E aí um irmão Radley de um lado, o outro irmão Radley do outro. E aí o viadinho dá a mão pra ele, e aí eles ficam se olhando, e acaba o filme. Quando a luz dos olhos teus, é, e a luz dos olhos eu fiquei me perguntando como que eles iam embora, porque eles jogaram o trailer do penhasco, e perdei o trailer do penhasco. Eu falei, gente... Vou chamar o Uber. Como? Não tem Uber ali no penhasco. Não, não, tipo, o aniversário que eu tava, né, amigo? Vou chamar um Bolt, amiga. É isso, é um Bolt. Mas aquele negócio, pelo menos os gays venceram, né? Sim, venceram muito, eternamente, para sempre. Exato. Eu amo. Vai ser a série da CBS, né? Isso. Eternamente para sempre. Eu amo que esse menino, ele causou um alvoroço, porque assim, a menina amiga da irmã Radley pegou ele. Beijou pra caramba. Demais. A irmã Radley também queria dar os pega nele, depois o irmão... Pega no meu sorvetinho. Sim. É. Ai, querida. Pois é. E depois o irmão pegou e finalizou. Plau. Shot, outro shot, me passa aí a garrafa. Né? Me passa aí a garrafa. Exatamente. É assim, entretenimento legal, bacana. É, mas podia ser melhor. Sim. Mal aproveitado o plot, talvez. É, podia ser melhor. Eu queria saber um pouco mais sobre essa coisa dos vampiros de família. Sim. Família vampiresca tradicional brasileira. É, eu queria saber um pouco mais, então eu fiquei um pouco funé nisso. E acho a conclusão meio merda também, né, Max? Eu queria ver a pegação dos meninos também. Eu também. Fiquei esperando. E aguardando esse momento. Só tive Daniel Lewis pegando o Daniel Lewis. Não. Pegando homem, mulher, cachorro e papagaio. Graças a Deus, não, amiga. Imagina se tivesse porra. Isso. Ah, eu queria. Que horror que ia ser, meu Deus. Mas saindo agora do Reino Unido, vamos pegar um avião pro México pra gente poder aplicar golpes. Olha aí o Super Cine chegando. É Super Cine total. Esse filme é Super Cine total. Esse eu vi? Não sei. Bonito, não. Bonito, eu não. Jogos de Sedução, né? Vamos falar Jogos de Sedução. Que esse sim é um filme de 2025, né? Porque a gente falou de um filme de 99, um filme de 2020, dois filmes de 2024. E agora um filme de 2025, né? Protagonizado por Diego Boneta. Grande ícone aí. Grande compositor de Dança Feliz, né? É verdade. Rock of Ages. Eu amo. Ele que escreveu a música. E o amigo dele lá, Maclo, né? Fez a grande série Desejo Sombrio, né, com Maite Proença. Olha aí, grande Maclinho. Maite Proença. Aliás, esqueci de dar essa informação, né, porque Perfil Falso foi renovado para terceira temporada. E última. Terceira e última temporada, Perfil Falso. Graças a Deus, né. E Medusa também foi renovada para segunda e última temporada. Olha aí. As duas eu vi. E quem matou Sara também renovado pra quinta, porque E eu vi as duas, né, menino? Medusa e... Eu faço, deixa eu contar pra Mandy a curiosidade desse filme que eu te falei. Conta. Fui assistir o filme, né, Mandy? Aí falei pro Sassi assim... Menino, a atuação de Boneto tá meio esquisita. Boneto nunca foi nem grande ator, mas... Né, um sotaquezão carregado assim e tal. Aí falei, faltando 20 minutos pro filme terminar, eu percebi que eu tava vendo ele dublado em inglês, que na verdade ele é em espanhol. Espanhol. E aí Boneta falando assim, I'm gonna take that woman, sabe, uma coisa que não combinava. E eu falei, ah, mas deve ser só canastra mesmo, né, o filme todo é canastra, mas não. Era pra eu estar vendo em espanhol Sebastián e Carolina. Porque você o não Prime, ele, tipo, tava assim, batendo, amigo? Amiga, é porque eu vi esse filme lavando a cozinha, né? Ah, entendi. Tipo, eu botei ele no iPad, eu fui lavar louça, eu fui fazer um monte de coisa. Então eu não tava assim, olhando, né? Aí eu falei pra vocês, eu tava fiscalizando, tinha uma bundinha, não sei o que tal. Não tava assim, muito investido nas bocas. Aí quando chegou no final, prestei um pouco mais de tempo. Falei, vixe, tá esquisito isso aí. E aí o Prime, ele bota, tipo assim, você viu uma coisa em inglês, tudo que tiver vai ser em inglês nele. Ele vai ser inglês, exatamente. É o pioral. Porque o que eu achava era assim, uma coisa que é originalmente em inglês, ele vai pôr em inglês. Quando for outro idioma, ele vai pôr e vai me deixar escolher ou não, né? Exatamente. Nisso a Netflix também é uma mãe, né, menino? É difícil combater a Net, a Lequinha. É, porque, tipo, a Net sabe que conteúdos em inglês, eu assisto em inglês com legenda. Então já vem pouco. Conteúdos de outros países, ele sabe que eu assisto dublado com legenda. E já vem dublado com legenda. É muito, muito rei a Netflix. Deve ter uma IA aí por trás. Nossa, eu amo muito. Eu amo muito. Ai, ai. Mas, Dieguinho Boneta, né, o menino. E conta pra gente, Léo, do que se trata esse grande mousse aí. E nos Jogos de Sedução, fala aí sobre esse grande golpista, sedutor, Sebastián, que ele absorve uma personalidade, né, cria do zero, toda vez que ele quer enganar alguém pra ele ganhar dinheiro. Dinheiro, então... Ele começa ali, ele, Murilo, não sei o que, autor de livros, né, autor, podcast e tudo mais. Aí depois ele é outra coisa. E aí ele tem esse compasso aí que é o Maclo, né, Macio, que tá sempre ajudando ele a enganar mulheres. Ele tem uma irmãzinha, ele fica ali tentando encaminhar na vida enquanto tá enganando. E aí ele, um belo dia, já no início do filme, tá dirigindo na chuva. E aí alguém chega e bate no carro dele, né? Quando ele já tá querendo desistir de tudo, ele tem essa batida, essa topada. E aí quando ele vai ver quem foi que bateu nele, ele encontra a Carolina, que tá se mijando de chorar no carro do lado. Ai, pelo amor de Deus, não posso, não sei o quê. Ele fala, não, querida, calma, vamos resolver isso entre nós, não temos que chamar seguro, chamar nada. E aí a gente começa, né, a ter um inception de golpistas aí, porque Sebastián começa a armar pra dar o golpe em Carolina, né? E Carolina é uma grande mulher de magnata aí, mulher de Angel. E aí Sebastião vai passar o resto do filme todo tentando derrubar Angel, sem saber que, na verdade, Carolina estava montando um golpe pra cima dele pra poder derrubar ele. Se apaixonou por ela. Se apaixonou de ver. Ele fala bem pra ela no final, assim, ele fala... O negócio é que pra mim foi tudo de verdade. Aí ela fala assim, obrigado pelo convite, eu que adorei estar aqui. Porque assim, qual que era a história de Carolina? Carolina era abusada pelo marido, marido tóxico, né, espancador. E ela não tinha direito a nada da fortuna dele, né, a menos que certos aspectos que acontecessem. Então ela se aproveita desse grande golpista Sebastián pra ir dando os golpes do marido, pegando a filha, fazendo tudo. Então, assim, até a gente descobrir isso demora bastante, né? Tem várias cenas de quase sexo dela com Boneta. Aí aquela coisa, assim, aquelas montagens de cena, eles cantando em espanhol juntos. Ela, ah, deixa eu ver sua playlist, não sei o que, me mostra seu Spotify. Ele, ah, tá meio viciadinho aqui, não sei o que, ah, pega na minha marcha. E aí, né, tipo, começa esse, a entregar de roupa. Esse filme só vale... Pelos 30 minutos finais, só. É, porque o que eu contei de interessante é os 30 minutos finais. Porque os 30 minutos finais realmente são... As coisas acontecem. Porque eu falei pro Leózio que, tipo, ele se apaixona por ela, então ele fica... tentando dar o golpe no marido pra ela poder ter a filha e eles ficarem com o dinheiro do cara. E aí, quando o cara transfere o dinheiro pra eles, que é 295 milhões de pesos, quando o cara transfere o dinheiro pra ele e que dá um closezão nele botando a senha, aí eu falei, putz, ela vai dar um golpe nele. E 2 minutos depois era isso. Uhum. Ela deu um golpe nele. Levou o dinheiro, drogou ele, né? Denunciou ele para a polícia. Não, ele é tão burro que ele já tinha entendido que ele tinha levado o golpe dela. Ela fala assim, não, mas agora, né, vai dar tudo certo. Isso aqui, ele vai e mata o Angel. E aí ela liga pra polícia e fala, mataram meu marido, acredito. E ele olha pra ela e fala, nossa, vagabundo, você me deu o golpe do golpe. É isso. Né, o Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. E aí ela fala assim, ah, menino, tava precisando de alguém que matasse ele pra mim, né? E aí você ainda tá com dinheiro contigo ainda, porque eu não aceitei a transação, não sabia do que se tratava. E aí ela expõe ele como golpista, fica de boa, viúva, e ainda escreve um livro sobre o golpista Sebastião. É, e tem o plot que eles revelam pra gente, que ela era sobrinha da véia que ele deu um golpe no começo do filme. Sim. Então quando ela bateu no carro com ele, ela já sabia que ele era golpista. Uhum. Ela foi atrás, já sabendo que ele ia tentar dar o golpe nela. Exato. E aí ela falou, pois eu vou dar o golpe nele primeiro. Exato. E deu. E deu muito bem dado. Exato. Mas como ela é do bem, ela falou que ele deu um tiro no marido dela por legítima defesa. Sim. E aí ele ainda fica assim, ah, ela fez isso por mim, eu acredito. O olhinho brilhando, né? Querendo uma. E ele ainda manda uma música pra ela no final. Meu Deus, tem que cantar, né? Muito emocionado. Mano, não pares de acreditar. Ai, gente, mas assim, Sassi, eu acho que esse filme, ele... Porque isso, até Supercine, que não podia mostrar muita coisa, tinha um pouco mais de sensualidade e envolvimento do que esse casal, porque ele só fica ouvindo música, se esfregando de roupa. Tem uma cena que ele fica tirando a camisa várias vezes seguidas, assim, tipo... Tira a camiseta, ficando só de camiseta. Exato. Aí mostra uma bunda uma hora, um segundo que ele levanta da banheira e pronto. Um segundo. Aliás, mesmo, muito rápido. Uma coisa que eu gostei muito também, que eu queria te questionar é o seguinte. Maclo, o amigo dele, Mandy, aparece morto uma hora. Porque eu acho que foi Angel, né? Que mandou matar. Foi a Angel que matou. E aí a irmã dele tá lá gritando, quem é você que fez? Tô fazendo um drama do caralho, essa garota. E aí o Sebastião vai lá ver o Maclo morto, né? Tipo, sentado na cadeira assim, todo furado. E aí encontra na frente do morto um dossiê que vai ajudar ele contra a Angel. Eu amo! E eu falei assim, contra por Carolina, que né? Isso? Contra a Carolina, que eles... É, enfim, mas tipo assim, por que a pessoa que matou o Maclo não pegou esse dossiê? Não viram. Ah, tá. Uma coisa que ele tava na mão, né? Não viu que botou lá na cabeça. Entendi. Ele ligando pra ele, dizendo, Sebastião, tá com o dossiê aqui. O assassino chegou, pô, e não pegou o dossiê. Porque o Maclo nunca acreditou na Carolina, né? Uhum. É que ele era apaixonado por Sebastião, né? Ai, eu queria que tivesse esse casal. Pô, ia ser bem melhor filme. Uhum. Mas aí, menina, essa mas barra. É isso, a parte boa do Supercine, que é a pegação, né, e a coisa não teve, foi só o crime, ocorre, nada acontece feijoada. Eu amo. Mas como você falou, uma meia hora final bastante, bastante efetiva. Sim, entretém bastante, inclusive ele podia ser só essa meia hora. Sim, ia ser um curta bem, bem dinâmico. Uhum. Mas são jogos de sedução, né? Ah, eu fiquei feliz que eu não vi. Mas, menina, de todos esses ia ser o menos pior, entendeu? Ia ser o de menos pior. Ah, não, né? Vocês contaram dos headlines, me pareceu bem mais interessante. Garoto! É porque a gente deixou ele melhor pra você. Sim. Entendeu? Mas agora, menino, vamos voltar aí pros Estados Unidos. Não, vamos para os Estados Unidos, não. Vamos para o Egito. Egito! Com Egito. A mistura do Brasil com o Egito. Porque esse sim tá na nossa repescagem, porque ele tava na pauta de semana passada e entrou nessa pauta dessa semana. Olha aí. Né? Que vamos falar de catálogo, né? Série da Netflix catálogo. Aí. Essa eu vi toda. Eu não vi toda, mas eu vou ver toda, então o senhor não me dê spoiler. Eu vi o segundo. Essa eu vi toda. E eu amei essa série. A sériezinha familiar, gostosa, que não faz mal a ninguém. E ela entrega tudo que ela te promete. Ela entrega absolutamente tudo que ela te promete. Que é família, amorzinho, bobeirinha, né? Ainda bem que o Zanon não tá aqui, porque o Zanon amarga do caralho. Quer ficar, é a série do pai que vai fazer o mínimo. Ai, aí eu falei pra ele. Falei, amiga, você tem que entender, você tem que colocar num contexto, que é uma série do Egito. No Egito, as coisas são diferentes do que é aqui no Brasil. Mas eu não tive essa visão do Zanon, sabia? É. Eu acho que me irritou mais na série. O tanto que essas crianças exigem dele e o mundo exige que sua mulher tinha que fazer isso, tinha que levar ali, tinha que não sei o que, tinha que fazer cardápio, do que... Assim, eu realmente acho que ele, né, ele era um pai bastante ausente, não vou negar. Sim. Mas eles agem também como se essas crianças merecessem, né, o tempo inteiro de atenção e tal, e você tem... Eu falei, ah, gente, não é assim também, não. Eu não sei muito, né, falar sobre maternidade, né, pois... Meu filho só me exige limpar uma caixa de areia e botar ação pra ele. Mas, assim, eu achei, assim, que é um filme moderno, apesar de tudo. Ah, é porque o pai não fez o mínimo. Beleza, mas o pai não faz o mínimo mesmo. Uhum. 90% dos pais não fazem o mínimo. Então, tanto que ele se surpreende quando ele vê um pai que vai nos jogos, faz as coisas que deixa o trabalho pra trás. Uhum. Se essa série impactar um número suficiente de pais pra começarem a fazer alguma coisa, pô, precisamos de mais séries assim, eu acho. E eu amo que essa série, ela começa com o Youssef e a Amina indo comprar um jazigo, né, no Jardim da Saudade, que tá em promoção. E aí ela fala assim, mas menino... Amigo, peraí, rapidinho, não era no Jardim da Saudade não, era no Caju, porque tava muito feio aqui o Jardim da Saudade. Então tá, comprar um jazigo no Caju, a gente fala assim, não, menina, tá na promoção, acho que a gente tem que aproveitar, comprar, afinal a gente nunca sabe o dia do amanhã, né? Aí ela meio contrariada, né? Mas ele acaba fazendo o negócio. E aí na cena seguinte a gente tá vendo todo mundo de preto naquele mesmo lugar, porque a mina faleceu de câncer, né? Ela teve um câncer e faleceu, e ele acaba ficando sozinho com os dois filhos, né? Que agora até esqueci o nome das crianças, gente, mas... Alérgico e chata. Ai, que absurdo! Alérgico e chata. Que o menino já é ketchup, viado. O menino, ele é uma graça. Ele é uma graça. É, ele é um dos melhores personagens dessa série. E, obviamente, né? Ele era o cara totalmente focado pro trabalho e ele passa a ter que tomar as rédeas da vida da família, né? E o tal catálogo é porque a mina era youtuber, né? Ela era youtuber. Que tempo que ela tinha de ser youtuber, né? Porque dava pra fazer suas crianças. Amiga, super mãe e ainda é tempo de ser youtuber. Mãe youtuber em tempo. Mãe youtuber e tudo mais, né? E aí o tal catálogo do título é porque o canal dela é o catálogo da mina, onde ela ensina os pais a serem pais melhores. E ao longo dos episódios, pelo menos ali até o episódio 5, ele vai aprendendo as lições com ela, né? De como ser melhor pros filhos e tal. Só que ele já se torna um pai muito melhor no segundo episódio. Sim, no segundo ele já tá excelente. Como? Já fez as comidas tudo, já quase matou o menino, mas voltou atrás, né? Eu acho que essa série é uma mistura de Saideira com aquela série que Cone Brito deixa as fitas pra menina. É o filme, né? É o a lista filme. Da minha vida. Isso, a lista da minha vida. É uma mistura disso aí. E aí ele do tem Brasil um irmão, né? Então mesmo. Sim, exatamente. Ele tem o irmão dele, né? O Hanaf, que sabe tudo sobre as crianças, tudo sobre tudo. É o técnico, o treinador de futebol do menininho, né? Do Piquitito. E depois ele contrata a babá, né? É maravilhosa. Ela é um evento, essa babá. Não vi ainda babá. A babá é um evento, Amanda. É um evento. Ela é maravilhosa. Perfeito, né? Ela é maravilhosa, porque ela é muito porra louca. Tem um episódio que ela tá sendo acusada de roubo, gente. E aí depois ela expõe tudo o que aconteceu, que ela não roubou nada, na verdade. Ela só guardou porque eles são muito bagunceiros. Bicho. Sássia, eu quero saber só o seguinte. A professora vai se envolver com ele? Eles vão se gostar, mas não vão se pegar. Chega. Grande professora Rowaida. Maravilhosa também. Belíssima. Ela é belíssima. Apesar de arranjar confusão em estacionamento, né? Mas essa série é muito gostosa, ela tem momentos muito legais, muito divertidos, assim. Sim, achei bem legal. Realmente, foi isso que me chamou mais a atenção nela. Sim. O fato dela ser muito, muito leve. Muito gostosa. Eu falei, no primeiro eu não achei tanto. Tanto que eu comparei com aquela história da minha família, eu achei o primeiro mais pesadão, assim. O segundo eu já achei que diluiu bem, o drama, claro que vai ter sempre, né? Porque afinal a gente tá falando de uma pessoa que morreu. Mas eu achei que melhorou bastante, já fiquei animado pro resto. Não, eu acho que assim, quem quiser assistir, vale muito a pena assistir. Porque é muito gostosinha de ver. E é o que eu falei, as crianças são muito legais, cara. As crianças são muito fofas. Principalmente eu não cheguei nessa parte não, das crianças fofas, não. Principalmente o Piquitinho. Porque o Piquitito... Vou dar um pequeno spoiler. Tá. O Piquitito descobre que o tio tá com câncer. Meu Deus. E o tio, o irmão do pai, né? Que é, tipo, o melhor amigo dele, treinador dele. E aí ele vê cair da bolsa um remédio que é o mesmo remédio que a mãe tomava pro câncer. E aí ele descobre que o tio tá com câncer e o tio fala assim, isso aqui é um segredo nosso, não pode contar pra ninguém. E aí ele passa a ter que lidar com esses sentimentos e ele vai ficando com raiva. Então ele desconta nos amigos no futebol, né? Bate nas crianças. Mas ele é muito querido. Muito querido. Adoro dar uma que o menino é super fofo, não sei o que, ele bate nas crianças. Não, é porque é a forma que ele não sabe lidar com aquele sentimento, né? É a forma dele ser fofo, né? Mas ele é ótimo, fofo. Gente. A filha, obviamente, por ser adolescente, é chata, né, gente? Em algum momento. Quando ela percebe que o nome dela é chato, dele é leste. Quando ela percebe que a professora tá arrastando a asa pro pai dela, é uma desgraceira. Ah, né? Nossa. Mas foi uma grata surpresa. Não esperava nada. E essa eu vi todos os episódios, que eu gostei muito. Ah, eu vou ver também. Eu gostei bastante também. Bastante. E meio que a história fecha, né? Não precisa ter uma segunda temporada. Ah, mas eu tenho. É, junto com o perfil falso, né? Junto com o Indomada. Amo! Olha... É, dessa pauta que a gente falou que era mais ou menos, essa é a melhor coisa, eu acho. Foi a melhor série que a gente viu, a melhor coisa da pauta. É, não, ela é uma série muito gostosa, mas a próxima série, ela tem todos os ingredientes que podem fazer uma boa série pra gente. Que é uma série que não chegou no Brasil pela Netflix Brasil, mas lá absurdo. Na gringa tá na Netflix. Sim. Né, que é uma série... Foi da Lionsgate. Chegou a nossa gostosa! Que isso, hein? Do nada. Sou Poseidon de Recife e uso o pad e o saltão. Ai, Zanon. Obrigada pelo convite. Eu que adorei estar aqui. O quê? Depois você vai entender. Agora você vai ter que ouvir o programa pra entender. Vai. Ah, eu não vou ouvir, gente. Então vocês... Vai sim. Que raça é essa? Final. A gente conta no pós. Tá bom. E aí, menino, essa série era dos Lionsgate Plus, né? Eles viram e falaram assim, acho que não. Jogaram no lixo. A Netflix falou, opa, achei. Dá pra cá, ó. Dá pra mim. Dá pra mim que eu quero, dá pra mim. Dá pra mim. E aí, mesmo a Netflix comprando a série, não disponibilizou ela globalmente. O ai, que é comparaçada. Uma afronta. É uma afronta essa série não tá disponível globalmente, que é Hunting Wives, né? As Mulheres Caçadoras. Amo, que é a única coisa que eu vi, porque é da pauta da semana passada. E eu amo que a tagline dessa série é sexo, mentiras e armas carregadas. Sim, é verdade. Eu ouvo só sexo, sexo and sexo. E pra mim tinha que ser a série sobre pessoas que abrem o zíper e batem punheta o tempo inteiro. Ah, eu amo. E aí, menino, temos aí no elenco, né, Maylene Ackerman, famosa. Né, nossa esposa troféu. Temos Brittany Snow também aí, né, nossa Pitch Perfect. E você chamou de Brittany o quê? Murphy, eu lembrei que é Brittany Murphy. Eu falei, garoto, Brittany Murphy já foi de Brittany Murphy. Já foi, muito já tempo. Foi de Ozzy. Temos Chrissy Metz, né, nossa Kate de This Is Us. Que aparece quase nada nesses dois primeiros episódios. Muito pouco. Vamos ver se depois ela aparece, tem alguma relevância. E temos Dermot Monroe, né, menina aí, que tá senhor, né, um senhor. E assim, menino, essa série, eu acho que ela tem todos os elementos que a gente gosta numa boa série. Sim. Né? Porque ela é uma série despudorada, né, ela é uma série despudorada que a gente tem essa personagem da Brittany Snow, né, a Sophie, que muda com o marido pro Texas. Eles são de Boston, se eu não me engano. E devido a um acontecimento obscuro que a gente já vai descobrir, eles mudam pro Texas, onde o marido dela, que tem cara de ser um grande cuzão, né, o Graham, conseguiu um emprego novo trabalhando com esse cara, o Jet, que é o dono da cidade. Ele é o dono da cidade, tanto que ele tá pensando em concorrer a governador. E eles chegam lá e a cidade, obviamente, é altamente republicana, né, altamente republicana. E quando ela conhece a esposa do Jet, né, que é a Maylin Akerman, ela é um pouco solícita, uhum, né? Ela é um pouco solícita, assim. Me lembrou um pouco, sabe o que? Essa dinâmica dela com o Maylin? O quê? Nicole e Peladona, hein? Peladona. Ah, Cian. Né, ela é um pouco solícita e ela quer fazer amizade com Brittany Snow, né? Só que ela tem um jeito diferente de querer fazer amizade. Amiga. Fazer uma trança aqui, amiga. E aí, menina, a gente também tem o núcleo de jovens, né? Que é o Brad e a menina, a Abby, né? Uhum. E eles já transaram uma vez, mas ela não quer transar com ele de novo. Então, eu achei esperar, muito... Né? Exato, mas ela já transou, né? Mas ela falou, ai, gente, foi aquela coisa da carne, né? Mas, poxa, não vamos seguir com isso. Foi. E, aliás, eu tenho que dizer que eu achei de uma poesia tão grande aquela cena em que ela tá ajoelhada rezando na direção da rola dele. Enquanto ele bate uma, eu achei de uma poesia inacreditável. Essa cena. Eu achei uma poesia, ele bateu uma olhando pra madraça, né? Que malia, que... Ela não é madrasta dele. De volta. Não? Ela não é madrasta dele. Não, ela é não. Amiga da madrasta. Amiga da mãe dele. Ah, eu achei que ela era a madrasta dele. Se eu fosse a madrasta dele. Não teria novidade. Ele dá aula de tênis pros filhos da Maylin Akerman. E ela fica olhando também ele bater com ela, nossa. Nossa, ele fala, né? Se você quiser, tem mais aqui. Nossa, não. Mas não é porque no segundo episódio ele come ela gostoso. Ela bota ela pra mamar. É. Mas ele já tinha pegado ou é a primeira vez? Já tinha pegado. Já, eles têm um caso. Sim. É. E ele bota ela pra mamar, uma loucura. Sendo que, assim, ela tem um casamento aberto, mais ou menos. Aberto só pro marido dela, né? O marido dela pode comer a puta. Sempre com as mulherzinhas. E ela não pode... É, tipo assim, ela falou, o nosso combinado é... A gente pode escolher uma mulherzinha e transar com a mulherzinha. É, ele pode comer as mulherzinhas que ele quiser e eu não posso comer ninguém. Só com ele, né? Quando tá junto com ele. Ela é amante da ruiva, né? Sim, ela é amante da ruiva. A ruiva é aquela mega carona pra dar pra Britney, não? Isso, ela é amante gente, da ruiva. Gente, ruiva sendo humilhada. Sendo humilhada pela novata da cidade, né? Pois é. E ruiva fica automaticamente com ciúme de Brittany Snow. Porque ela vê como que a mulher, né, vem toda lânguida pra cima da outra. A gente não falou aqui que uma das primeiras cenas de Brittany com Maliaker, não sozinha, Maliaker não começa a tirar a roupa, deixa os peitos de fora, né? E a olhazão que ela dá, né? E Brittany dando uma golada na água, né? E no segundo episódio, Maliak mandar uma lambida do peito até o pescoço de Brittany Snow. Socorro. Sim, Léo, a gente só vai tomar tequila agora sim. Uhum. Você vai botar nos teus peitos, aí eu vou lamber o teu ombro com limão e vou meter a boca nos teus peitos pra poder puxar a tequila. Ah, que gostoso. É a única forma de... Que se toma tequila. Não, segundo essa mulher aí. A gente pode fazer isso com Toninha, né? Todos nós. Sim. E aí, menino, o marido de Maylin quer ser governador. E aí ela fala assim: tu quer ser governador, mas tu quer parar com nossas brincadeiras? Que eles vão cavucar. Bobas e gostosas. E aí ele fala assim: acho que não. Mas aí no segundo episódio ele fala assim: ai, mas eu quero ser governador, então vamos enterrar os corpos todos que a gente tem por aí. E aí, Maylin Akerman aproveita isso pra tirar a ruiva do pé dela, né? Ela fala assim... Ah, importante dizer, hein, Sassi, que o começo e o fim do primeiro episódio é com, supostamente, Brittany Snow sendo abatida num campo, né? É, eu tô na dúvida se é ela ou se é a Resolvi Esperar. É, eu acho que é outra, qualquer outra loira que não ela. É, Resolvi Esperar. Eu tô achando que é Resolvi Esperar. Eu acho, é. Pela roupa. Uhum. Pela roupa. Roupa de Jeca. Mas é Jeca, mas é joia. E além disso, né, menino, tem um menino lá, um novinho, amigo do Brad, que também fica todo pra cima da Brittany Snow, né? Ah, sim. Confere então, com ela já no bar, né? É, isso. O Lava Jato é no segundo episódio, não é? É. Ele todo descamisado, molhado, apertando o pau e perguntando, e aí, quer lavar o carro? Quer que eu dê uma jatada? Não, ela com aquele marido dela meia bomba, feio. Nossa, o marido dela é muito palmolão, né? Palmolão e demais. É muito feio. Sim, e aí ela tem aquela mulher maravilhosa e aquele moleque gostosíssimo dando mole pra ela, tipo, coitada, velho. Uhum. Eu fiquei com pena. Eu também. Geralmente. Mas ela dá uns mole, assim, ela dá umas sumidas, do nada. Ah, amor, vou ali, já volto. Toma conta da criança. E aí ela vira a noite, sabe? Tipo, eu, gente. Como assim? Aí vai ver o celular, tem 1 bilhão de ligação do marido e não dá nada. Tipo, o marido, ah, tá bom. Ele é tão palmolão que nem questionar ela, ele questiona. Ela fica a madrugada inteira fora. Sim. Madrugada, gata. Mamando Mailing Ackerman. E aí depois ele fica chat, mas não fala nada. E aí ela tem um trauma de dirigir, né, menina? Um trauma de dirigir. Sim. Que a gente acha que ela matou alguém atropelado. Uhum. Porque ela é cachaceira, a Heleninha Reutemann, né, que ela é, né? Uhum. E a Marlin fala, né, que ela tem um crime que ela não consegue acessar no sistema, o que que é. É, a Ruiva descobre, né? E aí o xerife é viado, né? Aí ela vai atrás do xerife, e o xerife fala, você tem alguma coisa pra mim? Aí ela fala, tenho uma coisa juicy pra você. Ela fala, não é uma rola. Juicy mesmo, é. Ela fala, nossa, muito juicy mesmo. Muito juicy. É. E ao mesmo tempo que tem alguém investigando a Mailing Ackerman, invade a casa do lago dela, é uma loucura. Mas você ela dá um trotão de carro, né, mina? Pra fugir do perseguidor, uma loucura. Uhum. Ela é barra. Mas assim, a gente acaba descobrindo também, nos primeiros episódios, que ela tem um passado pobre, né? Ela foi uma fodida que deu o golpe do baú. Porque ela continua casada com ele, mas enfim. Fez essa escalada e né? Casamento. Deu, exatamente. E ela tem um irmão que sabe que sabe, né? Obviamente, sabe do passado dela, né? Mas que fica chantageando ela, pedindo dinheiro pra não divulgar quem ela realmente é. E tem um cara também que tem um olho só, um olho de vidro, que tá atrás dela. Nariz de pica-pau. Exatamente. E tem alguma coisa assim, escondida dela, que ela tá fugindo, igual o diabo foge da cruz, em relação ao passado. Malia que é uma nossa Georgia, né? Nessa série. Nossa Senhora. Olha que delícia! Você viu isso? Gente. Ela fala pra ele assim, não pode ter nenhuma evidência do nosso caso. Ah, é verdade. Mas vai engolir tudo. Vai me enterrar na areia? Não, vou atolar. Olha lá, não pode ter nenhuma evidência. Ah, ela é minha professora. Aí ela fala assim, então eu acho que vou ter que engolir. Então, vou engolir tudo. Deus. É sobre isso. Adorei que ela foi no pé dele. Ela é safadona, né, ela. Muito dela, em vez de ela ir pra direção, foi pro pé, né? Muito bom. E aí, menino, o Brittany Snow vai atrás, né? O Brittany Snow vai atrás dela. Ah, quem não iria. Vou ter que cortar, né? Ela chega lá, ó. O que será que ela está vendo? O que você acha, Leon? O que será que ela está vendo? Nada demais. Nada. Né? Tudo será tranquilo. Que ela está vendo? E vale dizer que no começo desse episódio, ela já tocou uma ciririca gostosa vendo as fotos de Mailing no Instagram. Que isso? Só vendo as fotos. Gente, isso é uma série sobre ciririca e punheta, né? Ficou toda babada. Né? Solta o som de M Ciririca, né? M Ciririca. DJ, solta o som. Eita, boa! Gente! Virou um pornô, do nada. Do nada. É por isso que o Netflix não colocou. Gente, proibido no Brasil. Essa mulher, vou ser indicada a atriz, ator coadjuvante, né? Eu espero. Porque de tanto que eles aparecem na série. E aí ela fica ali, ó, só de butuca ligada, né? Vendo esse momento sensual. E a Mailing Ackerman vê ela, né? Aí dá aquela olhadinha assim, pensando assim, era aqui que tu queria estar com a boca enfiada, né? Sá safada. Mas você sabe por que essa série não estreou no Brasil, Sassa? Por quê? Porque não queriam que a Alexandre de Moraes assistisse, né? Aí, proibiram pela lei Magnitsky. Vai estar vale tudo nesse tema. Ai, gente, eu amei o tweet que Sassi mandou zoando de que Manu. Como é o nome da querida? Manu Dias? Manu Dias. Vai botar a lei Magnitsky em vale tudo? Heleninha fez lobby em Washington pra Raquel ser atingida pela lei Magnitsky. Eu vi um que a. Eu acho que foi um que mandou que Raquel vai ser chamada pro podcast, mas na verdade é um podcast de Heleninha. Ah, eu amo o Brasil, gente. Obrigado por tanto, Brasil. Ó, tá aqui, ó, o tweet. O tweet fala bem assim. Manuela Dias planeja incluir a lei Magnitsky na trama de Vale Tudo. A personagem Raquel deve sofrer sanções após a Leninha viajar para os Estados Unidos para fazer lobby no Congresso. Assim como na Rússia, também haverá um terremoto em Vila Isabel, destruindo o prédio onde Raquel mora. Ah, sim! Eu amo. Que não é paraíso, né, Vila Isabel? Não. É verdade. É Vila Isabel. A gente riu disso por semana. Ah, foi muito bom, gente. Muito bom. Ai. Mas vocês viram outros episódios dessa série, porque eu já vi vários. Eu só vi um. Eu só vi dois, amiga. Eu vou, preciso continuar. Ah, mas eu vou ver o link que você passou. Sabe por que a menina tem trauma de carro. Eu acho que ela atropelou alguém e matou. Bebaça. Bebaça, exatamente. Só que, ela se sente muito responsável e ela não pagou por esse crime. Ah, How to Get Away with Murder. Exatamente, então, tipo tanto assim... Tanto que quando ela vai no culto, ela chora. Uhum, se converte, uma coisa. Ela vai no... É aquela, né? A amiga, você tava bebaça. Exatamente. Vamos! Mas agora ela já tá bebendo tudo de novo, foda-se, já tá dirigindo. É, Leninha, né? É, dirigindo, ela já retomou esse controle pra si, né? É muito bom, porque ela bebe, aí ela chega em casa, o marido fala, você é com cheiro de uísque? Ela não, que o uísque que vai dormir, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí passa outro dia, ela bebe de novo e... Ô, você tá com cheiro de cachaça, você bebeu? Ela, bebeu o quê? Para de palhaçada. Tipo assim, o cara é muito palmolão, ele não se aprofunda em nada. Ela fala que não bebeu, suando álcool. Ele aceita. Ele aceita, foda-se. Ué, amiga, mas é igual a mim quando eu bebia, que eu entrava aqui em casa, um pé após o outro e depois quebrei o box, né? Olha aí. Que bom. Eu amo. É sobre. Então, tem que parar de beber Guaraninha, né? A nossa Heleninha é o Eduardo Sasser. Quebrando o box. Quebrando tudo. Quebrando a banca. Ai, que ódio. Que ódio. Mas assim, eu vou assistir mais os outros seis episódios de Hunting Wife, gente. Eu vou. Eu sou só oito. Sou só oito. Vou ver também. Se continuar no ar o link que a Amanda mandou. É porque no Dailymotion não tem legenda, né, amiga? Eu preciso de uma legenda de apoio, pelo menos em inglês. É, sim. Né? Mas eu tenho como. Eu tenho onde comprar. E também tem esse site que eu mostrei agora pra vocês, né? Onde dá pra ver online. O Dailymotion. Legenda em inglês. Né? Passa esse aí pra gente. Passo, esse é um grande mousse. Quando tem alguma coisa que preciso ver, não quero baixar, porque lá tem muito filme, muita série nova de vários lugares. Então eu sempre vejo esse mousse aí. Mas sucesso demais, gente. Eu vou ver. E aí a gente pode falar na próxima semana. Nice. Prometo que eu coloquei em dia. Podemos, né? Porque eu achei que essa série tem muitíssimo potencial. Porra. Né? Ah, se tivesse na Netflix eu até veria, mas eu tenho preguiça. Exato! Era pra tá, né, amiga? Se é uma série que tá na Netflix lá fora. Ah, mas já percebeu por que não tá, né? Ah, é porque é um vai sabor. Tá no... Vai estar tá no botam... YouTube, né? Eles botam Olimpo, por que não pode pôr essa? Porque é um sabor. É, se você pegar a série que a gente tá, que tá na nossa pauta de semana que vem, é mesmo nível. Porque ele é sustentado na putaria, porém ele é uma farofa boa. Eu gostei da farofona que ele é. Não é igual o Olimpo, que mas é só... Acho... Não, mas eu acho um pouco pesado a véia tendo um caso com o adolescente. Isso eu achei um pouco... Mas ele é adolescente. A gente aproveite. Quantos anos ele tem? Amigo, ele tá no high school, sei lá. Quem? Mas não é repetente? O menino. Ah, mas ele deve ter uns, o punheteiro. Deve ter uns 17, 17 tem uns 17, 18 anos. Ah, mas o ator já tem 30. Na verdade, ele tá fazendo prova pra entrar no time de basquete, pra pegar uma bolsa na faculdade com o time de basquete. Então já tem 18. Não, ele tá naquela... 18. Naquele limbo entre o high school e a faculdade. Ah, então não tem 19. Vamos considerar 18 pra gente ter uma mente mais limpa. É, amigo, eu vou querer aceitar. Por quê? Ah, não, mas se eu fosse a madrasta dele, por quê? Esse não ia ter sossego, né? A gente tinha a Ari e Ezra e ninguém falou nada. É isso. Sim, verdade. Nossa. Que é a maior Danny Beach maior que se terminar. Ela fazia fanfic, né, de Ari Ezra. Eu amo. Ai, ai. Mas, menina, vamos então pra nossa última pauta da semana, né? Última pauta da noite. Já tá na última? Só porque eu não tô vendendo o bloco? Cian, né? Você faltou você pra render o bloco com a gente. Amiga. Pois é. Né? Faltou você. Mas vamos falar então de Homens de Peruca, né? Porque tivemos aí o terceiro episódio de Drag Race Brasil, né? Segunda eliminação. Aí. E tivemos aí um programa confuso, né? Um programa, uma edição. A edição desse programa tá muito ruim, gente, ainda. Tá, não, né? Tá bem. Eu concordo que a edição tá bem. Tá ruim. Assim, tá bem. As drags estão entregando, o desafio tá legal, mas assim, igual a edição da primeira música lá, tá horrorosa. Tá, assim, a primeira música é ruim. Mas assim, eles não encaixaram a voz no tempo certo da música. Tá péssimo. Tá bem confuso. E a edição no Mini Challenge também tá super confusa. Uhum. Tem uns cortes secos, assim, muito bizarros. E que dessa vez foi o da biblioteca, né? O Mini Challenge. E assim, eles fizeram uns cortes muito esquisitos. O que deixa pra mim a sensação da vitória da Melody Queen pior do que foi assistindo o que tá ali, né? Porque... Uhum. Todo mundo foi muito mais engraçado que a Melody Queen, gente. Uhum. Foi bem. É, assim, se eles tentaram fazer na edição parecer que ela foi mais engraçada, eles falharam miseravelmente. Miseravelmente, com certeza. Porque não foi mesmo. Porque pra mim, só a Desirê falar de César, acabou, ela ganhou, é isso. A Sim. vencedora. Sim. Entendeu? Eu também concordo. Porque é só isso, cara. E aí eles meterem que a Melody Queen com aquele monte de piada merda que ela falou... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Gente, Melody Queen tá sendo tão favorecida que eles dublaram ela na música, né? Eles estão tentando fazer... Assim, o problema é que a Organza, ela ia bem nos desafios. A gente não gostava dela, mas ela ia uhum. bem. Mas a Melody não está indo bem. Pra mim, ela está indo ok. E aí, eles estão superestimando ela. Pois é. Tanto no Mini quanto no Max Challenge, né? Porque a música dela, quando ela canta, ela tá totalmente fora do... da letra, ela nem sabe qual que é a letra dela. E é, criticaram Paola por isso e ela não. Acho que estão dando uma forçada bem grande nela, assim. Uhum. Porque, gente, não tem como. Eu vou trazer fatos aqui. Cadê? Né? Shot, outro shot, me trago a garrafa. É isso. Cadê? O novo hit, né? Esse aí é? Aquela que meia. Meus looks são uma piada. Mas eu não posso, porque uma piada precisa ter sentido. Adora Black, de todo mundo aqui você é a única que eu comeria. É porque como eu tenho uma pressão alta, eu preciso de algo assim, sem sal. Meu corpo. Meu Deus. Passiva. De César. Ô, porra. Olha, de César foi muito, foi bem uma eu não sabia que você tava no casting. Melina Blay. Aí, ela ganhou. Como a Adora Black ganhou, gente? Não tem como. Melody Queen. Melody Queen. Gente, de César é muito bom. É muito bom. Realmente. Entendeu? Porque ela já tava soltando várias piadas e aí ela solta um de César. Porra. Ganhou. Pra mim, ela ganhou ali. E o tiveram algumas queens que não tiveram, tipo, uma frase e aí já passava pra outra, né? Mas eu tô achando essa edição meio esquisita, assim. Mas esse library é meio assim, né, normalmente. É. Tipo assim, você vê, a que vai ganhar é que fala três coisas e as outras fala uma. É que depende, tem temporadas que todas são muito boas. Tem outras que é mais... A do Brasil do ano passado, eu não lembro de um reading bom. Esse foi pelo menos a Desiderê, tava boa. Sim. Então esse foi mais engraçado. É, assim, eu sempre falo do pressuposto comparar com o ano passado, aí pra mim é sempre melhor. A Betina foi bem no ano passado, que a Betina até falou Xanon, não, eu amo. Amo minha velha. É porque eu tô comparando com a do ano passado. Do ano passado não, mas da primeira temporada. Que eu acho que tá muito melhor em todos os níveis dessa temporada. Não tem nem o que contestar. É que eu acho que na outra temporada tinham. É, quem se destacava, que era Bettina, Helena, então eram poucas pessoas e se destacavam muito. Essas se destacam todas. Dá pra você torcer por qualquer uma ali. Sinceramente. Não tem assim uma a mais fraca de todas ali. Eu acho que tá todas mais ou menos no mesmo nível. Na verdade, eu acho a Melody Queen bem fraca e superestimada, mas beleza. Mas aí de cada um torcer pra ela. Sei lá, bizarro. Porque... Não, fraca, eu não, acho que até o verso dela eu gosto da música que ela faz. Só que eu acho que ela não entregou aquilo que todo mundo tá achando. Se não superestimassem ela, pode ser que a gente estaria gostando mais dela. Acho que se ela não fosse insuportável, talvez eu tivesse dado uma chance da dúvida. Mas ela não, cara, ela além de ser uma pessoa chata, eu acho ela fraca. Tipo, acho ela muito qualquer coisa, uma drag qualquer coisa. E aí, enfim. E agora ela vai se pegar. Né? Ela vai pegar agora o baluarte de eu sou a única trans, lá lá lá. Exatamente. Eu tô com muita preguiça. Muita preguiça. Ela usa isso como artifício pra justificar tudo. Tudo. E aí todas as injustiças contra ela, é preconceito. E ela vai. Ai, tá bom. Exato. E a Dora podia ter ganhado mais uma vez, né? Que? É. A Dora podia ter ganhado mais uma vez. Sim. Exato. Que o Max Challenge dessa semana foi os Go Groups, né? E aí, como a Melody Queen ganhou o Mini Challenge roubado, ela pôde escolher os grupos, né? E eu amei que eles falaram que ai, botaram as drags mais fracas, ela escolheu as mais fracas pra ela brilhar. Fez a Alisson. Falei, gente, mas tinha Desirê. Assim, amo Desirê, mas pra um girl group, né, gente? Ela era forte em onde, né? Não entendi como. Porque aí no grupo ficou quem? Ficou. Desirê, Paola. Queen, Paola. Tristan Soledad. É, ó, no grupo da Desirê ficou Desirê, Paola, Soledad e Ruby Ocean? Ruby Knox. Ruby Rose. Ruby Ocean é da primeira temporada. Da primeira temporada. Ruby Ocean, né? Roubei hoje. E aí as outras todas no outro grupo, só que o grupo da Desirê pôde escolher a batida da música, né? Qual que eles iam querer. E aí escolheram errado, né, menino? Pô, imagina escolher aquela bosta tendo o hino, mas né? Eu gosto do refrão da música, eu gosto que a batidinha é boa, mas assim, o problema é que a parte da letra, né? Que é podre. Podre. A letra é pior do que a pior da temporada passada. Gente, eu nem lembro da letra. É, alguma coisa do meu batom, não é? É, lipstick. Nossa, não era o nome da música? Eu também não lembro, acho que é deplorável. Não, mas eu acho assim, que por mais que a música seja ruim, eu acho que teve um problema na hora de dirigir as meninas pra cantar e de encaixar a música, porque assim, não casa a voz delas com o jeito que elas cantam na melodia da música. Isso tem que ser corrigido na hora que tá sendo gravado. Sim. Não é assim, é culpa delas, tudo bem, mas assim, se elas não são profissionais, tem alguém, a Greg estava dirigindo elas, tinha que ter feito direito, pelo menos ali, né? A única que encaixa é a última, que é a Ruby. E a Desirê um pouco. Agora, a da Paola tá podre, e o da Beyblade tá péssimo também. Nossa, na hora que a Paola começa a fazer o deslip sync, a Greg fica desesperada. Deslip sync é muito bom. Cadê? Achei aqui. O nome da primeira música é Batom. É Batom. Alguma coisa que pega no meu batom. Pega no meu batom e balança. Bota o meu batom. Vamos ver aqui. Bug Brasil. Não! O medo da Amanda é maravilhoso. Gente, essa música grita muito na minha cabeça. Vamos ver. Cadê? É muito ruim, gente. Amigo, isso é culpa da Greg. Não é da Greg, não, me desculpa. Que queira, que queira, puta. No interior pra cidade, ela é tropical. A Melzinha é a musa no destino global. No quesito beleza, ela mata a... Isso tem nada a ver com a música. provável. Bota o batom em mim. Ruim, hein? Ruim demais. Então, meu, mas eu acho que o maior problema foi a Greg não ter feito essa bosta direito. A Greg fez bug Brasil, amiga. É, então. Não dá muito pra defender, né? É? Mas o segundo grupo entregou muito. Acho esse... um hit, bug Brasil. Acho. O primeiro grupo entregou horrores, o segundo entregou muito bem. Não, e foi entregou tudo horrores também. A dança foi tudo ótimo. Ai, mas é foda que assim, eu achei o grupo inteiro muito bom, uhum. Mas eu acho que ter tido uma vitória dupla, só pra dar pra Melody, e a Dora Black não ganhar, foi foda, porque a bicha entregou demais. Eu até aceitava ser a Dora Black e Poseidon, beleza. Mas a Poseidon e a Melody... Exatamente. A Dora foi a primeira, acho que a melhor de todas, aí depois a Poseidon e depois uhum. A quem sabe a Melody. Eu acho que o verso da Poseidon era muito bom, ela também tava divertida e tal, mas acho que não tava no nível da Dora. E a Melody é aquilo, né? A gente foi dublada e um verso ok. Eu gosto do verso da Melody, mas assim, não consigo, tipo, só pelo... Eles criticaram a Paola por não ter feito lip sync direito e passaram ela, né? Uhum. Uhum. Vamos ver. Boogie. Garrafa. E para. Pelo que ela que meia. Gente, que música, hein? Xota, outra xota, né? Gente, música escuto... da... É a música da Mailing Akerman, né? Uhum. Escuto muito treinando essa música. Ele puxando um ferro e só pensando na xota. Eu amo muito a parte do Poseidon. Mas é, uso, é, não uso peixeira, uso pé de nhum saltando. Muito bom. Peixeira, pé de nhum saltando, a mesma frase. Foi muito bom. Ai, Desirê só mostrando. Desirê não, que eu sou Poseidon mostrando. Ainda bem que eu gosto muito dela também. Gosto muito da Poseidon. Eu agora, vamos falar a verdade. Eu não desgosto de ninguém, tirando a Melody, que é chata. Pois é. E ela teve essas palavras. E a barra dessa semana foi o... Foi a da Paola, né? Cara, a Paola tava realmente... Ela tava comendo lixo igual a Graciane, comendo lixo igual a Graciane, né? Tava em situação aqui. De barril. Aqui! Que ódio. É, virou a Desirê aqui. Aqui? Né? Mas assim, eu tô brincando aqui agora, mas na hora eu fiquei muito sensibilizado com a história. Também. Achei bem pesada. É porque a gente vê ela mora na Itália e tal, e você não acha que vai. Que ela passa uma dificuldade, algo do tipo, né? E você vê que não é bem assim, né? É, não, e ainda mais saber que ela tava na prostituição até antes de gravar o programa. Entendeu? Isso foi bem pesado, assim, achei bem pesado, de verdade. Né? Gatinho, para ser e bem. O público abraçou bastante ela depois desse episódio, pelo que eu vi, assim. Ela tava bem feliz nas redes, tudo. Bom, né? É. Hoje eu tava vendo um pedacinho do Mostra Mala, né, com ela também. Achei. Torço pra que ela fique bem. Ah, é que eu amo que agora o Brasil tem suas versões brasileiras dos programas que tem do Drag Race normal, né? Tem o Watch a Pack, que é com a Michelle Visage, que é com os eliminados, e agora tem a Mostra Mala. Com o Chanel. E foi pro canal oficial, né? Isso que legal. E só que e o Pit Stop só não tá no oficial ainda, né? É, foi feito pela Real mesmo. Né? Ah, é, da... Oficial. Que eu acho... Da Dakota, né? É, porque não deveria nem ser Dakota, porque o Pit Stop geralmente é... A host é quem já participou do programa, né? Mas tudo bem. É que Dakota já participou em nossos corações. É. Podia ter colocado Bettina pra fazer esse programa. Ai, queria. A amiga, acho que a Bettina não tá querendo se envolver muito com a Platão Drag Race, não. O que é muito drag na vida dela. Não, ela já andou falando as coisas aí que queriam obrigar ela a falar de saúde mental dela e tal. Aí eu falo, ah, é verdade. Eu vi esse podcast. Não, e agora a gente vai fazer o Fashion Photo Review, né? Que é geralmente é host a Raven e a Raja. E agora querem pegar duas fashion pra fazer uma aqui no Brasil, né? Olha. Eu só aceito se tiver Helena maldita no elenco, porque ela é a mais perto da primeira temporada. A Helena tá a parça da Greg. Então, né? Mas. E a Raven é maquiadora da UPAL e apresenta, então já é a mesma coisa. Olha aí. Mas e aí tivemos a Runway, né? Que era o tema Vozes da cidade, Vozes do meu canto, Vozes do Brasil. Vozes do Brasil. E aí a Poseidon foi de Xuxa, né? Que nem tem voz. Garoto. Ah, mas ela foi muito drag, eu adorei o look dela. Foi mas de ela tava homenagear muito... a Primes, né? Eu tenho que dizer que achei que tava todo mundo bem bonito nessa runway. Achei que não, nem a Desirê tava horrorosa. Você achou que ela tava com a boca torta? Não, amigo, coisa. Porque assim, o Henrique falou uma coisa, ele falou, todo mundo foi com um look muito diferente de cada uma. E aí a Desirê escolheu um look da Anitta que é tipo vestido de festa. Diferente. Muito diferente, que a Anitta só tá pelada. Eu agora ela botou um vestido longo. Quando eu ver uma pessoa feia na rua, eu não vou falar mais que ela é feia, eu vou falar, você é amiga da menina? Eu amo. Então pede uma dica ali. E foi muito bom, né? Na hora do julgamento, a Greg. Você é amiga da menina? Pode pedir pra te dar uma maquiagem. Eu tinha achado a Desirê bem ok no desafio. Eu falei, cara, não merece o boto não. Mas esse look da Anitta foi tão pavoroso que eu falei, eu preferi que a Desirê tivesse ido do que a Tristan Soledad. Não, eu acho que a Tristan tinha que ir porque... Tava bonito. Mas a da Tristan foi uma das melhores. Se você o look tava bonito. O look da Tristan tava muito bom. Uhum. E ela no desafio, a pesada na Desirê e da desestabilizada, ela não foi horrível. Não, mas ela tinha que ir bom, porque ela se propôs o negócio e não fez certo, né? Ela inventou moda, não era pra ter feito. Sim. Exato. Mas não tava com a boca torta. A Desirê tava com a boca torta, isso é inegável. E o olho roxo, né? Parecia que tinha tomado um burro no olho. Preto. Era uma pesada que ela tomou da Tristan Soledad, né? Tava com o olho da Britney Spears, que passa bem, que fica aquele jeito. A Tristan Soledad deu uma pesada nela, né? Não tem como, realmente. Uhum. Sem condições. Ai, gente. E aí, quem foi pro Bottom, né? As gloriosas Melina Blake e Paola, né? Paola Bratt. E Paola não tinha a menor chance, né? Porque ela ficou parada. É. E foi Desirê falando, né? Mulher se mexe. Se mexe, mano. Que música que foi mesmo? Foi a da RuPaul. The Beginning. Meu. A runway é Vozes Brasileiras. E aí você chega no lip sync em RuPaul. Né? Amigo, mas eu ainda prefiro RuPaul do que ser uma música da Greg, já pensou? Não, mas tinha tanta cantora mais. Aguardando a performance de Bug Brasil. Sim, vai ser a finale. Ah, eu amo. Mas aí podia entrar o verso Suzy Brasil, né? Porra, aí sim. Mas eu amei que nessa hora que Desirê fala, ela fala assim. A outra tá fazendo um show lá, não sei o que, fazendo o ato de sense todo, você tá aí parado. A outra entregando horrores e ela parada mexendo os braços, meu Deus. Ela tava bem assim, parada. Não tem como se defender. E Desirê revelou que ela cortou o vestido todo, né? Porque ela achou que é flip sync. Eu amo, e ela falando assim, pedi pra Bel que com todo amor cortar meu vestido. Aí acho que foi no Twitter que eu vi a Bel que falando, porque ninguém viu você gritando comigo. Ah, foi no TikTok que eu vi. Você gritando comigo, mandando cortar esta merda. Eu vi a Desirê falando assim, pena que não gravaram no Untucked, eu gritando com a Chanel pra Bel que cortava o vestido e a Melina fumando 40 mil maços de álcool. Exato. Exatamente, foi no TikTok, eu amei. Muito agora bom. Uma coisa que eu fiquei bugado, porque o Zan não tinha mandado o tweet de Bruna Braga dizendo, né? Editores, eu estou na bancada, né? E eu achei que ela super apareceu na edição. Eu também achei que ela apareceu bastante. Foi o que ela mais apareceu, não falou merda. Achei que apareceu mais do que devia. Pois é. Eu não entendo que essa Mona fica querendo toda hora aparecer mais do que... Que aparecer, né? Gente, e os trocadilhos de Dudu, cada dia melhores, eu morro. Ele é muito bom. É tempo de tela. Quem que era o convidado? Era Bielo Pereira. Bielo. Que vai ser de novo, né? Acho que a Bielo foi ok. Vai de novo? Vai, essa semana de novo. Essa semana é ela de novo. No previously, a gente viu. Ela vai ser a T.S. Madison do Brasil. E não vai ter um lip sync da Gaga. pra ela julgar. Mas a pergunta que não quer calar, somos Team Desirê ou Team Melina? Desirê até o fim. Desirê. Amigo, sou o Desirê pelo carisma, mas acho que Melina entrega muito nos looks. Não, mas eu tô falando na briga das duas, não. Ah, não, na briga do Desirê, porque Melina é doida, né? Ah, vou fazer um espacate aqui, você segura, não quer segurar. Vai segurar sim. Ih, não segurou? Culpa sua. Me deixou cair, me desestabilizou. Mas assim, é. Achei que a Desirê foi um pouco, que tipo assim, a bicha caiu e a Desirê ficou lá sambando na cova dela. Ela parece uma mulher de Beleza Fatal, né? Aquela dançarina, o mundo acabando e ela só dançando. Exato. É, a Capitão Inicial já falava, né? O mundo vai acabar e ela só quer dançar. E ela só quer dançar. Eu achei um grande moço. Eu também. Tenho que assumir. Até porque é isso, né? O gogó de Desirê ficou ameaçadíssimo também. Ó, já temos aqui, ó, até uma música que pode ser num próximo lip sync aqui, que André Surak lançou seu primeiro funk chamado Puta Tatuada. Um autorretrato, né? Eu estou no grupo com os gays e eles falaram que esse episódio dessa semana foi um grande mousse de novo. Viado, os gays já estão cuspindo spoiler no, na timeline. Eu não entendo. Já tem vídeo do lip sync, já tem tudo. Uma desgraça. Ah, que ódio. E o episódio saiu tem 3 horas. Não, mas no Blue Sky também tem, amor, cuidado. Eu não entendi o lugar ainda, graças a Deus. É. No Blue Sky também tá tendo. Que tem um viado que tá comentando cena a cena. Não é Zanon, não, Márcio Zanon. Zanon não faz isso, Zanon é querida. Na hora que eu entro no TikTok, vai estar lá, tan, na minha cara. Eu entro no TikTok pra dar uma dormidinha, ver uns 3, 4 vídeos e durmo. E aí, É isso, falar nisso, amiga. Achei que você ia fazer a gente perder a nossa sequência. Eu respondi hoje já, né? Graças a Deus. Eu achei que eu já tinha te mandado, por isso que eu me auto-sabotei. Mas no Tik agora eu tô viciado naquela trend dos irmãos, gente. Tô muito viciado naquela trend. Com a música do Rio, que eu mandei o moço muito braçudo. Mandei até pro Leózio. Que ele faz com o irmãozinho, que é a cópia dele, gente. É a Xerox dele. Agora meu TikTok só aparece em Solidify, Cyber Society. Iconic. Aguardando os lançamentos G6, né, amigo? Atentíssima. Guardando os lançamentos. Eu vou mandar pra Amanda lançamentos, essa trend pra você baixar. Que eu tô viciado nessa trend. Eu tô vendo todos que saem. Mas essa que eu vou te mandar foi a primeira que eu vi, inclusive. E que, ó, o moço que tá nessa trend é um sabor. Ele é. Quando que vai ser mesmo o lançamento dos singles? Dia 6. Dia 6. Vai sair do Serenas, dos Lendons e das Sofridas. E os vencedores, foda-se. É, porque eles têm noção que vai lançar depois, né? Pra não lançar tudo mesmo dia, igual esses idiotas, né? É, nem elas, nem o Trequency tá tão combinado agora. Vocês são os vencedores, no caso. Não, o Trequency e o SNZ. É, eles não, nem eles não fizeram nada, né? Então, estamos aí atentos. Mandei, Amanda. É que o SNZ também estão procurando uma música que não pareça cover, né? Eu amo. Eu amo eles, né? Mas vamos falar a verdade. Estão procurando uma música. Chamando de banda cover. Chamou de uma banda cover. Uma drag com banda, né? Uma drag com banda. Gostei. Podia gravar uns pagodes com a Glória Groove. E o menino é a cara dele, né, Amanda? O irmãozinho. É um cloninho. É a cópia dele. É um cloninho. Até nos comentários o pessoal fala. Ele se sentia tão sozinho que fez um clone dele mesmo. Eu amo. Boa. E esse menino é um gostoso, gente, pelo amor de Deus. Sim. Depois eu entrei no perfil dele, ele é da Maromba, né? Então tem várias fotos dele de chamizado. Vitória do bem. Já tô Ai, meu Deus. Mas temos mais a acrescentar sobre Drag Race ou podemos ir para comentários? Não, ansioso pela segunda passação de Bielo. Nossa. Uau. Eu tenho que perguntar uma coisa, se vocês comentaram, eu acho que sim. Das minhas coisas, das minhas carreiras do K-pop, vocês comentaram da notícia? Não. Da Netflix? Ah, que é a animação mais vista da Netflix, né? É, e a Netflix falou que tá querendo. De boatos, né? Netflix quer fazer sequência pra fechar a trilogia, live action, stage musical e uma série. E tá bom, né? Vamos fingir que vai ter tudo isso. Não vai ter, lógico, né? Live action, pelo amor de Deus, para com isso, gente. Deixa essa animação ser animação. Live action. Ai, ai. Mas então, comentários. Né? Comentários da nossa edição passada, 462. Começando com Erika Toreiro, dizendo: vim pelos seriadores anônimos. Saudades. E aí a Beck, ou o Beck, respondeu: Erika Coração Vermelho. O que mais a gente tem aqui? O próximo comentário de Cris. Olá, Cris. Tudo bom? Olá. É Cristiano? Não sei. É só Cris. Dizendo: olá, não, queridos. Mãe. Passando para deixar... Olha aí. Passando para deixar uma dica de série. The Hunting Wives. Já comentamos. Olha aí. É. Muito bom. Ah, dica. Não é meu marido, não. É muito viado essa série. Meu muito hétero. Pô, mas a mulher com a teta de fora o tempo todo é série de viado. É verdade. Vou passar pra ele o link. Toda tetuda. Sim. Assistindo, achei que era o estilo de vocês. Tem na locadora da internet. Beijos. Beijos, Cris. Achou certo. Comentamos aqui sobre esse músico. Ele, tá? Ele tava uma dica de série e falou assim: não queremos. Mas ainda bem que a gente já assistiu. Próximo comentário de Alex Machado, dizendo: eu dei uma gaitada com o Léo falando que o personagem do Jonathan Bailey é Dr. Sacão. Delícia. Eu amo. As Guerreiras do K-Pop é o novo Frozen dessa geração, tá? Amo. Não vão falar na segunda temporada de Sandman? Pra gente falar, a gente tem que ter assistido. E não isso, foi o que aconteceu. Ah, mas tá pra ver, né? Quando acabar todas as séries do mundo, ela só vai ser prioridade. A gente assiste. Na verdade, eu já tô militante e tá boicotando o New Game. Pra ajudar vocês, pra dar um gás aí da vista de Sandman, eu terminei o episódio 5 de Paradise, hein? Vem aí, a finale. Do nada. Eu tô vendo há uns anos, né? Sim, tem 3 anos que tá vendo Paradise. Pois é, mas vi uns 3 episódios. Eu vi dos... Shailene já até apareceu na CCXP lá dos Estados Unidos pra dizer que tá na segunda temporada e Leózio. E isso, hein? Apareceu até no Sana, né? É Sana, que é lá de Fortaleza? Sana. Só posso dizer que dormi 2 vezes no episódio final. Nossa, que funeral chato da porra do Serginho Orgastic. Meu Deus, revoltado. Ele morre? Mas ele não é o rei dos sonhos, ele deve ter morrido pra viver. Morri para viver. Ai, eu dei esse oráculo deles. Próximo comentário de Alice. Olá, Alice. Vamos, diva. Alice, grande diva aí, deve estar aproveitando. Nossa pequena Guaraná, né? Nossa pequena Guaraná. Oh, posso fazer uma observação sobre o pequeno Guaraná que eu não tinha falado quando eu falei do filme? Que assim, como eu falei, eu ouvi as músicas em inglês e depois em português, né? E eu acho Pequeno Guaraná em português muito pornográfica. Porque ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Olha, não, na verdade é inglês que é pornográfico. O Pequeno Guaraná é de boa, inocente. A gente tá falando isso no meio do comentário da Alice, né? Depois eu falo. Ela dizendo: oi, divos! Oi, querida. Oi, Alice. Vim falar de Montando a Banda. Amei a dinâmica. Achei que os Iconics foram bem no Bye Bye Bye, hein? Mas eu achei aquela lourinha insuportável. Oh. E o pior é que a minha mãe ficava passando as partes e pulava pro show. Eu achei que o Diversidade tinha que ganhar, hein? Beijos. Beijos, Alice. Olha aí. Ela queria ter toda a experiência, né? E a mãe dela é tipo o Léo. E a mãe dela. Exato. E aí a Dani respondeu o comentário dizendo assim: é cada uma. Olha aí. Parecem duas. Exato. Ó, aqui a letra, hein, Sá? Você pula aí, viu, Alice? Mas ele fala assim: quero beber tudo até me saciar. O seu gosto é tão doce e me pira se transbordar. Aí no final fala assim: é a Meirinha aí, que é a irmã que tá cantando. Né? Eu sempre quero te tomar todinha num gole só. Eu abro a lata e deixo você borbulhar. Gente. E de repente começou a esquentar. Eu tô virando e a sede não para. Eu preciso de outra rodada. Enquanto eu não acabar, eu não vou beber. Eu vou me esbaldar. Que loucura. E a português tá muito criança, né? Então... meu Guaraná, cada gota eu vou tomar. Não, isso é em português. Em português? Uhum. Saja Boys aí, do grande evento Saja. E Eduardo e Ana não assistiram ainda, gente. Coloque aí pra Eduardo. Eu falei pra você o quê? Que vai assistir, mas não, esse vai assistir não chega nunca. Eu falei pra você que ia assistir quando? Eita. Não lembro. Ih, rapaz. Olha lá no nosso chat. Eu hoje. Olha, quando o Sato assistir, eu assisto o Epic dele. Olha no nosso chat, que eu falei que ia assistir no final de semana. Mas você tá bravo. Final de semana. Bug. Brasil. Hoje ainda não é fim de semana. Tá? Mas você falou isso tem umas três semanas. Não, mas agora eu falei que eu vou assistir mesmo, porque até então eu não ia assistir mesmo. Próximo comentário de Dani Araújo, né? Tivemos a filha, agora temos a mãe. Dizendo. Graças a Deus. Que reality maravilhoso é esse da música? Eu nem sabia que existia, mas quando vocês falaram AJ, bastou pra mim largar tudo e ir assistir. Gente, descobri que todo mundo era AJ-er depois desse reality. Todo mundo era AJ-er. É porque ele era descolado, né? Uhum. Era maneiro. Ah, eu sou básico, eu era Nick Carter, né? Era Nick Carter, né? Tua cara. Ai, eu era Kevin, né? Eu era Kevin, né? Eu era Brian, na verdade. É, mas eu amava o Brian também. Ah, sou mais Brian que Kevin. Eu amava Brian também, eu era Brian também. Eu era Brian. Né? Tanto que até eu vi algumas músicas da carreira gospel dele depois. Olha aí. Ai, The Chosen. The Chosen sempre aflorado em mim, né? E tem um menino dos Backstreet Boys que o filho dele foi no American Idol. Era o Brian mesmo. É o Brian. O filho do Brian foi no American Idol desse ano. E aí, obviamente, ele foi arrastadíssimo pro Brian continuar aparecendo no programa, né? Uhum. É. Que ele nem era tão bom assim. Mas ele já foi eliminado? Ele foi eliminado? Ele foi eliminado. Foi eliminado antes dos shows ao vivo. Nossa, arrastou, não foi nem pro show ao vivo. Mas foi umas três fases aí, demorou. E obviamente, como mãe não tem um minuto de sossego, a Alice também ficou doida. Nossa torcida era pro diversidade. Eu amo que a gente criou realmente o nome pras coisas, né, gente? Sim. No começo achei uma das vozes do trio Ternurinha insuportável. Sim, a gente também achou, né? Que era a... Nori era pior. Mas depois elas cresceram muito e foi justo serem as campeãs. Agora, que loira insuportável, hein? E aquele Shawn Mendes da Shopee? Respeite Shawn Mendes. É Harry Styles. É. Respeite Shawn Mendes. Totalmente cheirado. Socorro. Valeu demais pela indicação do Montando a Banda. Aqueceu meu coração. Chorei horrores na música da semifinal do Diversidade. Eles entregaram muito. Aliás, bem que a Netflix podia fazer uma franquia Brasil, hein? Eu ia amar demais. E sim, a Estrela da Casa. Isso que eu ia falar, mas tem a Estrela da Casa. Vem aí. Tivemos aí. Tivemos aí os 14 participantes anunciados, né? Faltando 25 dias para a estreia do programa. Ai, gente, eu já caí na primeira edição, não vou cair de novo, não. Eu vi aquelas músicas ao mole lá, falei... Eu vou fazer a mesmo jeito, eu vou assistir essa temporada mesmo jeito que assisti a primeira. Ouvindo as músicas na semana e criticando todas. Vai ser só isso. Vamos ouvir o programa. Podia fazer uma franquia Brasil, ia amar demais, e sim, uma cópia descarada. Acho que usaram até as mesmas cabines do casamento às cegas. Sobre a pauta, também vi o chatíssimo Brick. Tudo uma grande pataquada. E o fim, exatamente o que ele prometeu o tempo todo. Filmão desse. Uma bela coisa sem sentido. Também assisti um filme de pai. Amei essa definição. Com o Rami Malek, Operação Vingança. Ah, é bem legal, tá no Disney Plus. É bem legalzinho esse filme. Vale pelo tempo que ele propõe, mas parece que depois do filme do Freddie Mercury, o Rami nunca mais tirou aqueles dentes. Enfim, só isso. Beijos, Dani. Beijos. Próximo comentário da Xará de Amanda, né? Que é Amanda Aparecida. Dizendo. Que susto. Achei que era uma pessoa rara, o Starad. Starad Amanda, né? Eu não me composto incrível. Bloco de amenidades, adoro. Morango do Amor é uma bomba de açúcar. E a discussão sobre bolacha, biscoito e salgado, eu ri demais. É isso. Poxa, eu hoje adoro... Hoje eu descobri, segundo... sabe o que, Zanon? Você sabe o que é plantation? Ah, pronto. Nem imagino. Hã? Nem imagino. Então, segundo Sassi e Mendes, que estudaram história no Rio de Janeiro, é uma forma de propriedade É. Não, fomos de propriedade foi como eu erradamente defini. Mas o Sácio falou, é um modelo de trabalho. De trabalho, de monocultura, mão de obra escrava. Sim. Aparentemente isso é muito conhecimento do estudante brasileiro, plantation. Mas nossa, é, né? Plantation me lembra massacration. Formation, né? Ok, ladies. Eles estavam falando disso como se fosse um super conhecimento que todo mundo tem. Eu falei, gente, mas amigo, mas estudando na escola, viado. Isso aí você estudou na quinta série. Muito bem, não. Na minha escola. Não tinha isso. Professora de história do Léo. Estudou, mas não tem culpa se você estudou em 1832. Ouvintes, né, que não são do Rio de Janeiro, vocês conheciam Plantation? Olha, Eduardo, você cala mundo. Sua boca, que nesse podcast eu sou a mais nova daqui. Você não vem me chamar de velha, não. Ih, a novinha do grupo. A baby, a sua baby spice do grupo. Baby spice. A mais nova e a mais afeminada do grupo. E a mais com a saúde no chão de paçoca. Ah, eu poxa, eu adoro o segundo filme do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Príncipe Eric só morreu porque é soca fofo. Ele é. Se tivesse ficado no quarto enforcando a menina, tinha vivido mais tempo. Que isso. As referências sobre Carol Moreira, sobre os personagens legados. Eu gostei da homenagem da Sarinha no sonho. Assim, no primeiro filme, Fred era muito suspeito de ser o assassino. Então, pra mim, esse plot fez sentido. Eu me diverti horrores e até voltei pra ver no cinema a segunda vez. Que isso? Você sustenta essa merda. E eu torço muito por uma sequência desse filme. Amanda, ai, mulher. Torce aí sozinha. Eu adorei o questionamento que a Erika fez sobre a motivação de Fred Prince, né? A Erika ficou horrorizada. Que ela, depois de ouvir, mandou a Lila no grupo, né? Tipo, gente, e aí? Eles mataram uma pessoa mesmo, né? Tipo, no filme original. E aí ele quer que isso seja lembrado? Por quê? Aí eu falei, só quer a fama a qualquer custo, né? Attention horse. Ela ficou passada. Depois ela falou comigo no privado. Ela, nem, não faz sentido nenhum. Eu falei, amiga. Se a gente for procurar o sentido, realmente. Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo, pessoal, fui ver o Bills in the Band. E o que mais me fez gostar foi associar os apelidos de vocês aos participantes. Porque deu uma camada especial ao programa. Netflix contrata nós. Eu acho que a Netflix tinha que pagar a comissão pra gente, que a gente triplicou o público. Eu também acho. Uhum. Exatamente. Prometo que vou assistir Drag Race Brasil. E PS, por favor. Terminei minha maratona de Desperate Housewives, por isso não assisto nada atual. E realmente entendi porque a Gabi de 11 anos amou esse seriado. Sinto falta de ficar assim com um seriado só, que hoje em dia 20 episódios levam 5 anos pra ir ao ar. E aí não tem como ser feliz. Não. Beijos e boa semana. Beijo. Beijo, Gabi. Próximo comentário de Levi Ventura, que reapareceu, né? Tava desaparecido. Olha, reapareceu. Querido. A casa torna. Reapareceu. Dizendo, eu sinto que depois que ele viu a gravação do programa dela, Leoz está quase nível Sassi de engajamento com o Kelly Clarkson. É, que é minha amiga, né? Sua amiga. Songs and Stories. Falei pro Sassi, essa semana eu tava procurando músicas da Kelly Clarkson que eu conseguisse cantar, né? Achei um cover maravilhoso aí. É isso. Tem que cantar Breakaway. Sim. É que é da Avril, né? É, mas fez o cover da Kelly Clarkson, né? A Kelly Clarkson fez o cover e ficou melhor. Canta Never Again, eu amo. Never again, never. Vou confessar que fiquei interessado em assistir Megan 2, hein? Curti a ideia do plot. Mas vou ver com as expectativas no lugar certo, porque sei que não é nenhuma obra-prima. Gostei bem mais do segundo episódio de Drag Race Brasil do que do primeiro, apesar de que a Melody merecia ter ido pro Lip Sync. Brasil! Não consigo. Nossa, Léo, concordo que a Carrie ganhou muito aquele Lip Sync contra a Ginger. Sim. Programa muito bom, como sempre, meninos. Obrigada. Obrigado. Beijo, Levi. Beijo. Próximo comentário é The Jammies, né? Jammies. É nós, Jammies, tá? Brasil. Que Jammies? Fala pra gente assim. sou uma grande... Oi, Logadinho! Oi! Oi, James! Sou uma grande fã e acompanho semanalmente há mais de um ano. Oi! Porém, nunca consegui comentar a tempo, porque sempre salvo os episódios para ouvir durante a semana. Apenas no trabalho, para ver se alivia um pouco o ódio corporativo. E vocês sempre conseguem me alegrar. Assisto, olha isso. Absolutamente tudo que vocês recomendam. Meu Deus, meu. Ainda bem que a gente não recomenda quase nada da pauta normalmente, né? A gente desrecomenda, na verdade. Exato. E gostaria de dizer que sou uma apóstola de Secret Life of Mormon Wives. Aê! Fizemos um Witch, fã. Fizemos um fã. Então vocês deixam, Whitney, né? Cachorra e Taylor Rainha. Nunca errou. É, beijão, sim. E sucesso sempre. Ah, beijão. James. James, volte sempre. Faz a Amanda Berrinhos Guerrero, por favor. Vai sim. Volte sempre, James. Gostamos muito do seu comentário. Que bom que você assiste nossas recomendações. E às vezes a gente também recomenda coisa ruim também, que é pra dar um, né, uma brincadeira. É, eu espero, né? Que você, o que a gente fale não veja, você não veja. Não veja mesmo, é isso. É. Próximo comentário de Selmara Trindade. Essa tá com a gente aqui toda semana. Fiel. Dizendo, adorei os comentários de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Realmente o ChatGPT trabalhou muito bem. Será que alguém vai ter a coragem de reviver Lenda Urbana? Já que agora todos esses terrorzinhos dos anos 2000 estão voltando. Eu acho que é o próximo. Eu acho que é o próximo também. Ah, e eu vi Guerreiras do K-Pop, me surpreendi. Eu julguei pelo nome e pela capa, que parecia muito genérica. Só faltou a dublagem encaixar lá um Dolly na música do Guaraná. Dolly, Guaraná, Dolly. Quero te beber até me saciar, né? É isso. Meu, gente, vocês me chamam de amarga, mas quando eu mas você é amarga, amiga. Mas eu, quando eu atesto algo, é porque é muito bom. Ó, The Chosen e Guerreiros do K-Pop. Você vê. É. Tá todo mundo aí na boca de Matilde. O Brasil tá vendo, né? E na próxima semana, um reality aí que vai mudar a vida do poliamor, né? Ah, é? O Brasil. E aí, vocês vão ver. Próximo comentário de Zé Guilherme, né? Nosso amigo de muitos anos, dizendo... Meu Deus! Um logadinho só de cinema! Olha. Apenas amo! Por favor, comentem mais filmes! Falou um logadinho só do cinema, parece que a gente falou de vários filmes de arte, né? Quando a Vé Megan, Dr. Sacão e Fred Prince Jr. Mas é porque a gente traz um toque artístico para os comentários. Sim. Né? A gente traz um toque artístico. Você vai falar do grande filme Quarteto Fantástico em breve. Ai, nem falamos, né, de Fantastic Four. Fantastic Four! Nem falamos pra botar no título do podcast. Pois é. Pessoa. Vamos falar agora? Vamos. Ah, eu não vi, não. Não é lindo. Daqui a pouco eu volto. E vou dizer que até o final do ano, todos precisam ver Guerreiras do K-Pop. Precisamos. Porque Zanon estava certo. Olha aí. Melhor animação do ano. Melhor do mundo. Que é a filhinha dele, né? Está aqui há 15 dias cantando Golden e Companhia. Gente, eu falo, eu sou a Xuxa do Logado. É filho do Zé Guilherme, é os gêmeos de Diego Paixão, é Alice. Eu vem aí, Zanon só para baixinho. A nova Xuxa, né, Zanon só para baixinho. Vou estar com a roupa de Poseidon, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Ah, vai ser a nossa Rodrigo apresentador. Que ódio. Eu com essa voz que eu tô de satanás ainda, que não melhorou. Ai, ai. Eu passei mal com os nomes dos personagens de Jurassic World. Vocês são sempre os melhores na criatividade. Leózio não mentiu sobre Six Feet Under. É uma série que causa depressão profunda. São anos de maratona. Você vem e pega depressão. E Edu, comenta Slow Horses. Vou comentar em setembro, quando voltar a nova temporada. Eu vou comentar aqui Slow Horses pra alimentar as pessoas assistirem também. The Pitch, eu falei com as pessoas no meu trabalho hoje que eu vou assistir um episódio nas minhas férias. Episódio, mano. Ó, minha sobrinha tá vendo, a Evelyn tá vendo. A Evelyn não, a... Rebeca. É, a Evelyn tá vendo, falou que eu vou apaixonar. Amando. Se eu ver, é eu vou apaixonar. Todo mundo fala a mesma coisa. Se você ver, você vai amar. Só que as pessoas esquecem que eu já vi 49 milhões de séries médicas. É. Aí, e Arden. E Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy, que tá aí ainda. Né? Exato. Só de Grey's Anatomy são 21 anos. Então, é isso. Meu Deus. Mas The Pitch é revolucionária, né? Porque em tempo real. Né? Poxa, 24 horas fez isso primeiro, né? Nunca fez história do cinema. E, inclusive, também, a gente falou aí, não falou? Respira, né? Anunciaram, de repente, que a segunda temporada estreia dia 21 de outubro. E é isso. Estavam gravando em segredo, né? Gravaram em segredo. Pra Netflix não cancelar, né? Ai, ai. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico, né? Jurídico logado, dizendo: oiê! Amei! Mais uma participação icônica de Dona Paola. Perfeito mesmo. Perfeita. Da pauta mesmo, só vi Drag Race. E também gostava da Chanel, mas ela foi muito burra. Bichinha. Ansiosa pelos comentários do episódio 3. Já comentamos aqui, essa delícia. Mandy, assiste Hands, gato. Olha aí, chegou em 20, hein? Não, chegou em 7 agora. 9-1-1 pode ser também. E apoio especial Six Feet Under. Tô na terceira temporada, vendo bem devagarinho. É isso. Eu vou fazer junto com Paradise. Paradise. Que ótimo. Próximo comentário de outra Luciana, né? Luciana na Light Room. Não acredito. Né? É, doutora na Light. É, comentário nordestino, né? Nordeste. Nordeste. Ai, que ódio. Leózio comentando sobre eu sei o que vocês fizeram no verão com a podcast da Carol Moreira e Babi. Me arrancou sinceras risadas no busão. KKKKKKKK. Ela passa no posto da Madalena ouvindo isso. Ai, eu amo. Próximo comentário de Dan Leite. Também tava sumidinho, hein, Dan? Ainda bem que voltou. Olá, logado! Olá, Dan! Gostei de ver a análise de vocês sobre o filme de férias em Maiorca. Esse filme foi um surto, foi mesmo, dos ruins. Foi mesmo, nossa. De resto, não vi nada da pauta, mas ouvir vocês me livrou de ver várias bombas e economizar o dinheiro do cinema. Beijos! Beijos, Dan. A gente tá aqui servindo bem para servir sempre, né? Uhum. É isso. Próximo comentário de Lucas Tinoco, também tá com a gente aqui sempre, dizendo: não sei quem fez o pedido aleatório, mas queremos especial de Six Feet Under. Ih, plantamos uma semente, hein? Uma nova coqueluche, né? E o pior que eu não lembro de mais. Palmas, né? Pior que eu não lembro de mais nada dessa série, gente. Não lembro de mais nada. Vamos reassistir, vou comentar no TikTok. Ah, não vamos não, amiga. Não vamos. Você assiste e me conta, tá? Eu acredito em você. Tem algum lugar essa série? HBO Max? HBO. Putz, não assina HBO. Fica pra próxima. Ah, que pena, eu vou criar um perfil pra você na minha conta, então. Filha da puta. This is for the people who was lost somebody. Literalmente. Quanto ao reality da banda, achei claro que a Alison usou do programa pra ganhar fama e achou duas burras que faziam tudo que ela queria. Errada ela não tava. Ah, e por fim, Mandy, veja a Rensga. Olha aí, oitavo comentário. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também tá com a gente aqui toda semana, dizendo: amei o logado comentando o evento do meu país, Fortaleza. Meus amigos que pagaram R$200 para tirar foto com Tom Welling disseram que ele ainda tá um sabor. Ah, não duvido. Gente, 200 conto, não achei caro não, hein? Também não. Pra você dar uma mamada no Tom Welling? Porra, eu pago até 400. Olha aí, Tom Welling tá perdendo mercado aí, ó. Aham, abriu um OnlyFans aí. Aliás, ah não, já vai guardando dinheiro, porque saiu aí nos jornais hoje que ano que vem vai ter uma convenção de Twilight no Brasil. Com tem que atores. Saber, porque é 20 anos, né? É isso. Né? Por isso que surgiu aquela também. Discussão, né, Zanon? Ah, não, 20 anos faz esse ano. 20 anos de Twilight. É 20 anos já? Aham, tenho quase certeza. E a cada 5 ela lança um livro, né? Lançou no primeiro o da Bri, a história da Bri, aí no segundo, quando deu 10, foi Twilight com gênero trocado. E agora. E com 15 foi o Sol da Meia-Noite. Então provavelmente vai vir um livro aí. E aí eles vêm ao Brasil. Aí podia trazer o Paramore, né, pra cantar The Cold. Por favor. Vem ele, aí vem coisa, vem Kristen pra sapatão, Robert Christina Perry, né? Aí a realidade, vai vir todos os avulsos e menos os atores famosos. Vai vir Emmett, Rosalie, Carlyle. Carlyle, a mãe. A mãe. Ai, Carlyle. A Renesmee, né? A Renesmee só boneco, vem. E a Carlyle também ofereceu uma mamada por R$200. Mano, essa convenção. Porra! E vem a amiga, amiga avulsa 3. Que vai vir a Ana Kendrick. É na Kendrick que não vem, não, que é na Kendrick que é semi-famosa. Ela nem lembra, né, que fez Twilight. Falar nisso, gente, eu vi o filme da Rebel Wilson com a menina lá do Pitch Perfect, né? Como é que é? A loura. Brittany Murphy. Não. Ai, como é que é, gente? Que fazia a série do coral do Comandante Dúbio. Como é que é, gente, o nome da gata? Ana Camp. Né? Viu o filme da Rebel Wilson com a Anna Kemp. Gente, é um dos primeiros filmes escritos totalmente pelo chat GPT, porque não faz sentido. Esse filme não faz sentido nenhum. Viado, começando pelo fato de que a Rebel Wilson é uma agente secreta, uma espiã, liderada por Sherry Cola. Amo. Tá? Liderada por Sherry Cola. E o vilão do filme é Justin Hartley. Tá? Olha aí, elenco famoso. Viado, tem uma vencedora do Oscar, a Davine Jonas. Television. Ela ganhou. Ela ganhou o Oscar. Ela ganhou pelo aquele filme do povo que fica no preso no Natal, né? Esqueci agora o nome. Preso no Natal. Esqueceram de mim. Os Rejeitados, né? E ela também fez o grande ícone também, The Idol, né? Então, escolhas ruins. Mas assim, gente, esse filme é um pavor. Bryan Hart, difícil, duro de casar. Mas por 200 conto não dá uma moada em Justin Hartley também? Até de graça, amiga. Olha aí. Tá, voltando aqui ao comentário da Vladiane. Tiraram uma foto com ele, né? Disseram que ele ainda tá um sabor e que é bem simpático. Mas, infelizmente, a gatinha da Erika Durant estava toda descabelada. Por quê? Será que ela tinha dado uma mamada num fã pra fuder? Pode ser. Ela veio voando, né, com o Clark aí que descabelou. E eu vou ter que discordar do Edu. Tudo bem, pode discordar. Porque eu me diverti muito com Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Olha aí. Até porque eu acho os originais muito fraquinhos. Ótimo episódio, pessoal. Beijo, Vlad. Beijo. Próximo comentário de Igor Piva Mendes, também tá com a gente aqui sempre, dizendo: gostei de Megan 2.0. É uma farofa divertida. Só podia ser mais curto. Igual pau de Zanon, né? É isso. Que isso? Isso não é um comentário. Ninguém gostou de micropênis, esqueci. É isso. Minha personalidade. É. Próximo comentário de Diogo Almeida, também tá com a gente aqui batendo ponto toda semana. Obrigado, logados, pelas desrecomendações de filmes. Não vou perder tempo com essas bombas. Boa, garoto. Sobre a pauta culinária Morango do Amor, eu achei bem enjoativo. Gostei bem mais da uva verde do amor, que agora tem esse surto também, né? Eu mandei pra vocês o Ratão do Amor, né? Ratão do Amor? Fizeram. Tem um post que é Azeitona do Amor, Morango do Amor do Goiás e tem o Ratão. Vocês ficaram sabendo do cara que foi fazer uma surpresa pra namorada? Aham. E ele caramelizou o próprio pau? Caralho, imagina a cabeça parecendo um peito de frango lisinho, né? Cara, só ar na caixa craniana. Ele teve queimadura de segundo grau, obviamente, né? Meu Deus. Eu arrancaria o pau dele fora, porque isso não faz sentido nenhum. Nenhum, cara. Nenhum. E teve um cara também que botou 24 morangos do amor no cu. No cu, eu também. E aí teve que ir pro hospital. Aí eu vi um gay comentando, então... E olha que a caixinha do morango tá R$14 agora. Oh. O gay falou assim, ele pôs 24 e foi pro hospital. Então, gente, o limite é 23, hein? Mandei lá no lugar do Insta, o Ratão do Amor. Aí tem o maravilhoso Tumor Maligno do Amor, também botar. Aí tem o Azeitona do Amor, que tem assim, deu água nos olhos. Pai. Cadê? Gostei. Já as denominações, pelo menos aqui em Curitiba, é bolacha e salgadinho. Ah, amigo, não. Eu também concordo. Chama salgadinho de bolacha? É, e bolacha não, de salgadinho. Ele tá dizendo que biscoito é bolacha e salgadinho é salgadinho. Não, mas... bolacha é bolacha. É, não, provavelmente salgadinho que ele tá se referindo é o que vocês chamam de salgadinho aí, que na verdade é biscoito também. Meu Deus do céu. O fandango, é salgadinho. Ah, tudo é biscoito, gente. Plantation de biscoito. É isso. Beijo, Di. Beijo. Menino, o EA tá andando inspirado esses dias, né? Porque dessa vez ele mandou 5 comentários. Eita. Tá? Nem teve mormon ainda. Nem teve. Ah, teve sim. Não, mas engraçado é que ele continua falando sobre mormon. Foram 5 comentários sobre mormon. Meu Deus. Né? Hiperfoco. Total, muito hiperfoco, viado. Vamos lá. Meu Deus, saiu a reunião de Mormon Wives. Eles meteram um "a gente pode enganar todo mundo por todo o tempo". Quase todo tempo, quase todo mundo por todo o tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Pra Demi, ela é tão fat-coded. Eu odeio a inútil da Leila. Ela é muito escorada. E não acredito que a Jess teve a pachorra de criticar as mensagens de cospe ou engole da Demi. Garota, tu zerou o Kama Sutra com um cara que usa correntinha de latão e boné virado pra trás. Teu marido é corno e não é pouco, não. Carinha chorando. Gente, foi um comentário de repúdio ainda. É. Ele tá, na verdade, brigando dentro da própria cabeça dele, mano. E a gente tá sem ganhar comentário. E a gente é as Mormon Wives, né, na verdade, né? O enredo das arrastadas da Leila e da Macy são orgasmo com vibrador e enema com café. Pelo amor, alguém chuta elas do reality? KKKKKKKK. A Whitney decidiu defender o impossível, Demi e a própria capacidade de assumir responsabilidade do que faz. Minha fave não foi inteligente nas batalhas que escolheu travar nessa reunião. Eita, já pesou no final, então só quero pontuar. Demi arregona, Mikaela faz bully sim, marido da Mikaela é um nojento por engravidar aos 20 anos uma menina de 15, Leila, Macy e Miranda estão fazendo hora extra no programa e a Jess só não tá nesse balaio porque traiu o marido. Ainda não entendi o casal Affleck. Um é mentiroso, o outro é manipulativo, só não dá pra saber a extensão disso. Mas amém pela criança que está por vir. Já veio. Né? Já veio. Nasceu todas as crianças já, graças a Deus. O pai é um palafrário, a mãe é uma vagabunda, mas graças a Deus tem uma criança aí. E Megan 2.0, usando o plot de Parasita, de morar no porão, me matou. Queria que ela cantasse. Burguia, Brasil! Vai pro inferno, você também. 0800 na sua carta. Para a Gemma, afinal ela é tão espoleta. Contabiliza meu assiste Rensgarhit aí, Amanda. 9 agora. Olha, chegando. Vamos lá. Ai, ai. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente aqui toda semana, tá lá no nosso grupo no Logado, dizendo: excelente episódio, pessoal. Não assisti muito da pauta, mas tive o desprazer de ter gasto meu rico dinheirinho pra assistir Jurassic War. Olha aí, doutor Sacão, família. Mas a família Saconer. A família Saconer. Mas a descrição do filme feita por vocês é muito melhor que o filme. Beijos e boa semana. Beijo, Gabi. Beijo. Próximo comentário de Kaique Tavares, nosso tatuador profissional, né? Maravilhoso. Dizendo: queremos Dani e Glória finalistas dessa jossa. Só uma tem competência, mas a outra tem carisma. Tainan, cachorra sarnenta. Sofia, tapete da Dani. Felipe, VH da edição. E Guilherme Sandman do caralho. Comenta que tá demais. Quem são essas pessoas? Eu não sei. Mas tem chefe, viado. Nossa. Que do nada meteu um Sandman. Eu não entendi nada. Eu tava aqui pensando que eu tinha vindo parar no Vênus, que eu não tava vendo nada. Falou que o Guilherme é o Sandman do caralho. aquele é igual mesmo. Você tinha botado o mesmo cabelo. O que rolou no episódio dessa semana foi cinema puro. Cinema. Aliás, é já o episódio do Masterchef com a maior nota no banco de séries, né? Uhum. Foi um dos melhores. Todo mundo lançou 10, né, amigo? Todo mundo lançou 10, né, nesse episódio. Foi muito foda. Menino, porque é o que eu falei pra Eduardo, se essa temporada ninguém tá preocupado com quem cozinha bem. A gente tá preocupado em tirar que tem um grupo insuportável e um outro grupo com queridas que tá sendo. Exato. E nessa semana, um foi desclassificado e a outra entojada foi eliminada pela própria arquirrival, gente. Eu amei. Enquanto a nossa avó ganhou o episódio. Ganhou, linda, perfeita. Vovó Lavó? Vovó Glória. Vovó Glória. Vovó Glória. E o, falei, né? Uma senhorinha japonesa, uma graça, que aí... 66 anos, gente. Yakan ele... chega assim e fala assim, tá com muito sal. Ah, mas eu gosto assim. Eu amo, perfeita. E eu amo que muito que o nick dela é vovó com H, né? Vovó Glória. Vovó. Vovó. Maravilhoso. Ai, ai. E último comentário aqui de Fabrícia, dizendo, sobre montando a banda... Adorei ver Ellison destruindo duas bandas ao mesmo tempo. Diva. Landons, muito bons. Fizeram questão de enfiar um mortal na última apresentação só pra humilhar mais ainda os de Serenas. Não à toa, Alison tá lá agarrada no Landon ruivo. Orgulho. Season 4 foram muito consistentes, mas nossa, podiam escolher as músicas melhor. Have Mercy da Trequency é nível VMA quando a gente se importava. Foi surreal. E um reality bom é um reality bom, né, amigos? É isso. É muito isso. É isso, gente. Que a Netflix faça logo a segunda temporada do Building the Band, gente. Amém. Por favor, nunca pedi. Mas eu acho que Nicole não volta não, hein? Por quê? Porque a gente tá ocupada fazendo o quê? Obrigado, Nicole não compartilhou um story de Building the Band. Só da porra. É porque ela ficou muito traumatizada com a morte. Não, amiga, porque agora, como ela é. Ela ganhou um Tony e um. A rola? Qual que é o do de Londres? Olivier. O Olivier e já ganha o grande Otelo? Dúvida, ela tá aí. Ela tá no filme da Fernanda Montenegro. Ah, amiga, mas Olivier Mercedes também ganhou, né? Não, mas ela tem o Tony, né? Tony é o normal. Mercedes ganhou o Olivier. Ganhou. Mas então, eu acho que aí, como agora ela tá muito com hiperfoco, sou uma atriz de musical, achei minha galera, ela não vai voltar a fazer reality, porque antes ela só fazia reality, porque não tinha nada, né? E ela era boa em todo reality. Amigo, mas será mesmo que ela se encontrou enquanto atriz de musical? Certeza. Eu acho que ela não. Menina, ela lançou uma nota estendida no Jimmy Kimmel. Não lembro se foi no Jimmy Kimmel ou no Jimmy Fallon essa semana. A gata humilhou, botou pra mamar. Assim. Perfeito. Ela deu uma nota lá do. É, do Boulevard, Sunset Boulevard, lá que é o musical dela, né, menina? A gata serviu. E tô falar que ela... aqui pra assistir e tô enrolando pra assistir. Já partiu esse barco, então. Não, mas tá aqui, tá no meu computador. Vai assistir junto com o Fim de Paradise, que eu vou ver. Quem vai estar com musical novo nessa temporada agora na Broadway é nossa mãe Leia, né? Nossa mãe Leia vai estar com musical novo aí, musical inédito. Mas, várias vezes esse musical. Ela com aquele homem gostoso lá, como é que é o nome dele? É com Aaron Tveit. Exato. Então tá aí, as fotos tudo preto e branco, conceito, né? É bem complicado. Aliás, é não é? É, yes, aliás, teve Chess, exatamente. Aliás, teve a polêmica musical aí essa semana, né? Porque parece que vai ter a montagem nova do musical de Dadá, né? E Dadá é coisa que ele é filipino, né? Filipino, né? E aí escolheram pra substituir Dadá aquele menino do filme da Jennifer Lawrence, o feiozinho. Uhum. Da Jennifer Lawrence. E ele é branco, né? White. Aí rolou essa polêmica aí. É, tipo, dá, né? O protagonista é filipino? É asiático? Não, é porque o musical original é asiático. E aí eu acho que eles, quando eles foram montar o americano, eles pegaram atores que tinham ascendência. Nossa, eles pegaram o filipino mais branco que existe e colocaram. Pois é. Uhum. Aí agora eu tô com essa barra aí, porque querem botar ele no... Escalaram ele, né, pro papel do Dadá. E ele sendo um homem branco aí, então, essa barra. Ai, ai. Mas, gente, tivemos 30 comentários nesse programa. Fiquei muito feliz. Pô, legal. Temos um recorde, tá? Temos um recorde aí. Fiquei muito feliz mesmo. E lembrando, gente, deixe seus comentários no site, deixe comentários no Spotify, que a gente faz questão de ler todos eles aqui toda semana. Exceto se um dia não der, né, alguma coisa acontecer. Mas a gente sempre faz questão de ler todos eles. Então, comentem, porque é o nosso salário e a gente se sente muito milionário quando vocês comentam. Ai, não vejo nada, mas amo porque vocês comentam desse jeitinho de vocês especial, né? Vocês são especiais. A gente sabe. Mas vamos então para minhas chances de despedidas. Começando com ele, né? O maior fã de Bruna Luiz desse país, Márcio Zanon. Gente, me segue nas redes, @cunzanon, Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok. TikTok é cunzanon87. É, e meus vídeos no YouTube que eu tô postando toda semana, duas semanas seguidas, hein? Sua voz fica calma, né, amigo? Traz paz. Minha voz fica calma, né? Me fala que eu dou sono. Gente. Mas enfim, me segue lá que tô escrevendo e tá saindo os vídeos lá. Essa semana eu estou querendo muito gravar, mas minha voz tá difícil. Mas vou conseguir. Mas, já, mas hoje tá melhor. Hoje tá melhor, amigo. Vou lá ver o vídeo que ele fala, né? De forma cifrada, que escreveu putaria. Só o Léo sabe que é putaria. Ele leu um pedaço da putaria. E é isso, gente. Me segue lá, me dá um biscoito, um negócio. Tive acesso à mamada por R$200. Uhum. De Tom Eric ou Justin Hartley. Uhum. Eu também quero. Os bastidores de Smallville. Ai, ai. E gostou de Bruna, amigo? Amiga, bem legal o espetáculo de Bruna. Só que eu achei curto, né, menino? É curto. Ainda mais porque tem uma pessoa que abre pra ela e come um bom tempo do show. E o moço que abre ela é bem bom também. Gostei dele. E é bem gostoso também. Opa. É, geralmente ela escolhe uma galera boa. É. Né? E eu dei bastante risada, assim. Foi bem legal, bem divertido de assistir. Eu acho ela muito engraçada. Ainda tô na expectativa dela abrir sessão extra aqui esse mês aqui no Rio. Né? É, eu vi que ela tem. Vai pro Rio agora, né? Uns tempos aí. É, uma pena que já tá tudo esgotado. Mas é isso, estamos na expectativa aí. Pra arrastar a Amanda pra ver, Bruna. Sim. E menina, você que eu fiquei sabendo, em agosto vai ter gongada drag aqui em São Bernardo. Sim, vai ter. Eu vi no Instagram deles. Eu vou ver quem que é o elenco e qual coisa eu vou. Ah, queria gongada drag no Toninho. Eu amo. Falei pra vocês que vai ter um show do The Call em Brasília? Sim, vai ter um aqui em Nova Iguaçu também. Ah, é, a gente descobriu junto, né, que vai ter. Porque aqui vai ser numa festa avulsa chamada Fliperama, e aí vai ser numa coisa avulsa em Nova Iguaçu. Exatamente. Eu amo. É, menino, também não falamos da notícia, né, Leózio? Qual? Que o Fliperabo tava dando uma entrevista aí, né? Sim. E a repórter perguntou se tá tendo aí algum movimento e pra showbar. Fazer uma sequência de show bar, né? Porque esse ano completa 20 anos, 25 anos do filme, né? Meu Deus. E ela falou: não vou dizer nada, mas vou dizer que sim, que estão escrevendo a continuação. Ela falou que estão escrevendo. Ela falou assim: menino, não posso falar muito, mas conversas foram conversadas, né? Acertos estão sendo acertados. Eu amo. Ela falou: então tá sendo escrito? Ela falou: não posso falar. E eu amo, gente, porque vai voltar as véias tudo dançando em cima do palco. Será que vai ter Tyra também? Ah, com certeza, né, amigo? Vai. Ele tá fazendo nada, né? Não tive Tyra nem no primeiro, gente. Ela virou advogata, né? Postou pra ser advogata. Mas ela podia ser advogata e virar dançarina. Gente, só precisa ter Maria Bela, sou patrona, amiga, pai e Adam Garcia. O resto é o resto. E o Ruiva, né? A Ruiva é do outro filme. Sabe? É, tipo, né? E John Goodman, né? Ou ele tá morto? Acho que tá vivo. Não, o John Goodman tá vivo, tava fazendo The Conners, né? Tá vivo. Ah, se bem que tem que ter Melanie Linsky também pra ensinar a guardar o dinheiro no congelador, né? E cantar o Wilson. E tem que ter Liam Rimes, né? Liam, é verdade. Pelo amor de Deus. Liam Rimes. Que, aliás, a Arizona disse que tá muito animada, né, tá doida pra fazer a cena de karaokê com o Liam Rimes. Com o Liam Rimes. E Joe falou, assim, tudo que eu queria, amiga. Exato. Que agora só tendo que gravar remoto o podcast, né? Uhum. Porque a Arizona tá trabalhando e Joana também, né? Então, essa barra. Ai, ai, tudo pra mim. Mas, e você, Leozinho, merchan de despedidas? Ah, meninos, se vocês quiserem se sentir profundamente ofendidos, ouçam Sede, Pantin Nordestino, né? Onde falaremos as maiores atrocidades com esse sotaque, menos Amanda e Sasuke que não fizeram. Pois é, porque não queremos ser... E Luciano, que já faz, né, naturalmente. Não, porque, né, menina. Luciana já é natural, né? Uhum. Olha, tô vendo aqui que Decole também vai tocar em Santo André, no Santo Rock Bar. Olha. Porra, perto de casa, hein? Olha aí. A abertura na porta, das portas, 19 horas, tá? E o ingresso tá... Meu Deus, R$350, né? Mais R$50 de taxa. Ah, tá. Meus amigos, vocês estão doidos. Nem se fosse o Toninho. Viado. R$106, viado. O Luciano Guará tava mandando, né, que vai ter o show intimista do The Verônicas, que é uma banda também que a gente gostava muito, lá no Cine Joia, em SP. Mas vai ser R$350. Não, gente, nossa, mãe. R$350 agora. O povo perdeu a noção mesmo, né? Ainda bem que a Daninha... O Gongá da Dega aqui em São Bernardo, R$200. Olha. R$200 é o novo R$50. Tudo é R$200. Tudo é R$200. Toma aqui seus R$200. Sabe quanto eu paguei da Bruna? R$70. Pô, aí sim. Que é a média, geralmente, da Bruna. Eu sempre geralmente pago R$70, R$90 por aí. Então. Pô, justo. É. Na meia. É um pouco. Na meia, né? É isso. É, porque na meia, esse eu paguei meia do. Solidária? Não, porque foi em junho que eu comprei. Aí era meia do Orgulho. E aí eles... Tanto que a Bruna paga meia? É. Não, é, gay. É, todo mundo paga meia. Aí eu falei, se der o cu, paga meia. Eu falei pra Rafa, você vai ter que pedir que é sapatão. Porque eu vi uma xereca na porta. Viado, é muito incrível que você entra no show, o público é todo sapatão, a maioria, e um monte de sim, viado. Sim, e ela geralmente brinca com isso. Aham, ela fala que é tudo sapatão e viado. Tudo puto e viado, né? Eu amo muito a Bruna Louise, gente. Eu não... Ih, abriram umas vagas no show, hein, Amanda? E eles gravaram, eles falaram que gravaram o meu show que eu assisti. Então vai ter uns cortes na internet. Amo, quero ver a senhora. Vou ficar procurando a senhora na plateia. Não dá pra ver, fica tudo dá pra ver as pessoas. Vamos fingir, porra. Mas e você, Amanducha? Merchandas e despedidas. Eu tô aí no Instagram e no Blue Sky, Mandy Aguiar. Estou no SED passando vergonha, arrumando processo de apropriação cultural. Mas tá bem bacana, a gente gravou um SED essa semana aí. Juicy. Juicy. Acho que vocês têm que conferir. Sim. Minha paciência tá excelente. Porra. Você tá, tiro, porrada e bomba. Esse episódio. Anti-live. Tá. No primeiro eu tô mais indiferente, mas no segundo. Olha. E tem um bate-volta bem legal da sapatão que não consegue pegar ninguém. Ah, uhum. Gosto. O Sasuke no começo tá irritado, no final ele tá igual no começo. Mas a culpa não é minha, a culpa é dos casos. É sim. A culpa é dos casos. Os casos que não estão sendo bem servidos. Manda lá, gente. Manda caso pra gente. Casos do acaso bem marcados em cartas de tarô. Cartas de tarô. Exato. A Globo deve estar ganhando alguma coisa pra ficar divulgando esse musical do Hair toda hora. Eles foram no RJTV, agora tá passando a matéria no Jornal da Globo. E eu vi falar que é chatíssimo, né? Eu já assisti o filme uma vez. Acho um O nosso amigo Lucas Bulhões falou que é um dos piores musicais que ele teve o desprazer de ver na vida dele. Menino, eu vi o filme muitos anos atrás, já era ruim, imagina o musical. Pô, por falar em musical... É a rola do menino, do Feio Simas. Ah. Garoto. Que? Eu desembolsaria 200 conto. Mas por uma mamada, né? Por uma mamada. Né? Só pra ver, obrigada. Pô, pra falar em musical, eu fui ver um espetáculo daqui, de uma escola daqui, que é a Bailarte. Eles fizeram, tipo, um passeio pela Broadway, né? E foi a melhor montagem de Defying Gravity que eu já vi no teatro. Que era, tinha um cara vestido de vassoura, todo de preto, com a vassourinha assim. Aí a Elfaba sobe nele, fica lá cantando, e ele dá a capa preta pra Glinda, faz alta disputaria. E no fim ainda tem uma pessoa puxando a capa pra voar, assim, é maravilhoso mesmo. Cada um, né? com a sua sorte. Faz exato, tempo. Cada um com a sua Wicked, né? Isso aí. Cada um. E ela aparece, a atriz que faz a Elphaba, ela, tipo assim, são muitas músicas, né? Eles fazem, tipo, vários musicais seguidos. Quando ela aparece, ela é a primeira vez que ela entra no palco, ela fala, ai, gente, eu tava me maquiando, demorou muito. A bicha verde, igual azeitona do amor. Tem rei do show? Tem rei do show, tem This Is Me. E você não cantou nesse musical, Léo? Não, só fui assistir. Ah. Eu fui por causa da Mai, que é do Era da Estação, né? 21. E ela, tá, ela faz a Glinda no... Que ódio, não, como que é o nome da música? Ódio, apenas. Que ódio. E ela faz a uma das mulheres do Reino Six, né? Que é um musical bem legal também. E ela vai ser a protagonista do Hairspray, que eles vão montar aqui em novembro. Vocês podiam vir assistir. Olha. A gente vai lá e vai na Toninha. Ah, gente, eu amo Hairspray. Eu não consegui ver essa última montagem, mas eu achei meio baixa renda a que eu vi. Eu não vi Hairspray, nunca vi. Eu vi essa última montagem. Eu lembro que tinha um filme que era com a Amanda Bynes que eu ia ver uma época e por algum motivo eu não vi. Amiga, o filme é muito bom. É muito legal. Então tá na pauta na semana que vem o filme. Você vai gostar. E vai sair Dreamgirls agora em São Paulo. Tô louco pra ver. Vai. Eu vi. Eu vi uns vídeos já. O ruim é quem tem Samantha Schmutz, né, menino? Ah, mas a Samantha Schmutz é a coisa. É a terceira Dreamgirl que canta menos. Não, ela é a F, viado. Não, a F tá louco? Ela é a F. Não é. Tá doido. Ela é a Michelle, então? É, ela é a coisa, a Michelle do... A F respiu? A F é uma atriz que eu nunca vi, assim, mas ela canta muito bem. E aí já vi até a versão de Nissen em português, Dreamgirls. Tá bem legal. E tô doido pra ver. Eu amo Dreamgirls. Mas a Hairspray é bem legal, assiste, né? Assiste o filme. Tem a versão da NBC também, né? A versão da NBC com a Ariana Grande. É bem legal. Também. Ah, é muito bom também a da NBC. A versão da NBC é bem legal também. NBC não faz mais musical, né? É, eles desistiram porque flopava, né? Flopava muito. Flopava muito, muito, muito, muito de audiência. Eles decidiram não fazer mais. Uma pena. Era bem legal. Ai, ai. Mas estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu que adorei estar aqui. Que ódio. Espero que você tenha se divertido bastante, muitão, tá? E semana que vem estamos de volta. É isso. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima e tchau. Tchau. Shot, outro shot. Tragam a garrafa. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever.